começando aqui mais um Como Aqueles Podcasts Médios da Podosfera. Nós estamos aqui para falar sobre... Ah, nós estamos aqui para falar sobre um tema legal, hein, cara? Bom várias demais. Várias coisinhas que a gente já andou conversando. E enfim, tá meio um negócio esquisito aqui, mas tudo bem. Antes de começar, vamos pedir para vocês avaliarem nosso podcast no iTunes, dando 5 estrelinhas. 5 doletas. 5 milhões. 5 reais. 5 Temers. 5 ou Dilmas. 5 Trumps. 5 Trumps. 5 Ladyboy. Ha. Enfim, 5 do que você quiser. Avalie a gente com 5 lá no iTunes. Vai ser bem bonito, vai ser beleza, vai ser bacana. E antes de começar, nós temos um recadinho. Com certeza que nós temos. Mina Psycho Arigato! Kawaii! Você que está nos ouvindo neste exato momento, você por acaso escreve? Você por acaso come colher? Come colher? De não, colher? Com certeza você não come colher. Não, mas você come. Mas ninguém come, não. Come colher. Já sei. Eu como pipoca de colher porque eu sinto o gosto do ferro. Você tá falando comer colher. Ninguém come colher. Você tá chupando colher. Não estou. Tá dando um recado. Só tá dando. Deixa ele dar. Neste recado é para você que escreve e gosta de escrever. E também se você escreve bem. E além de tudo isso, sobre algo interessante. Como você sabe, você acompanha nossas colunas no site. Você tem ensino fundamental? Você já passou do ensino fundamental ou está nele? Você não é o... Você sabe escrever? Caralho, isso não. Você não é o... Você não é o... Não vamos... Não, o Leonardo é bonza. Eu acho bom. Não vamos inverter isso. Seu nome não é Johnny? Não vamos inverter esse áudio? Você não é o Léo analfabeto que faz parte da nossa equipe? Isso não será invertido, Léo. Você poderá ouvir normalmente. Tá demorando já, hein? Cacete, velho. Então você acompanha o site, você sabe o que é interessante. Para o nosso público. Mande um texto ou dois para o contato@locomotiva26.com.br e venha ser um novo colunista. Novo colunista, Locomotiva 26. Oh, yeah! E eu sou Rafael Tanicho e dizem que dinheiro não traz felicidade, mas te deixa bonito, te dá um carrão, te traz mulheres, ou homens, no caso, do Suede. Wow. Então, eu acredito que auxilia bastante a felicidade. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede. E o dinheiro não paga o trabalho que temos para tê-lo. Que bosta de frase, velho. Filosófica. Eu sou Pedro Tanicho. Dinheiro não traz felicidade, mas mata gente que nos deixaria muito felizes. E hoje nós temos um convidado, cara, que é quase internacional, né? Difusora. Ele acaba de chegar da terra dos Ladyboys. Porra, não sabe falar isso. Ele acaba de comer pimenta até pelo rabo. E é isso. E a La Rua que vai, né? Vai lá, se apresenta. Bom, eu sou o Together, mais conhecido como Alan Feltz, e nunca, vírgula, jamais coma pipoca de colher. Justo. Será que é, velho? E com essas informações, vamos aos e-mails, se tiver. E é isso aí, vamos começar agora com os e-mails. Estou aqui sozinho novamente, gravando no meu quarto às 11 horas da noite. Meus avós já estão dormindo, então não posso gritar. Mas não esqueça de avaliar esse podcast no iTunes com 5 estrelinhas maravilhosas, com 5 notinhas lindas de dólar ou de qualquer moeda que você não lembre agora, assim como eu. E sem delongas, vamos para os e-mails. E o nosso primeiro e-mail é do senhor Léo Alves, analista de dados, produtor e editor de vídeos no Tech for Nerd e Laboratório 42, editor em Locomotiva 26, 26 anos, San Charles SP. E ele começa assim: olá, seus lindos, carinha bonitinha. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Imito o Rafael mesmo. É, Léo, mas o Rafa já imita o Márcio Guerra do canal do YouTube. É, imitação da imitação da imitação. Comigo tá tudo melhorando. Como alguns de vocês sabem, eu sofri um acidente de moto recentemente. Caraca, eu não sabia, Léo. Caraca, mano, não sabia disso, não. Não sei porque eu não sabia. Eu não sei. Desculpa, tá tudo bem com você? Eu sou muito desligado. Aqui em San Charles. E sim, eu estava certo. Estou com diversos machucados e hematomas, mas estou bem. Senti falta de vocês falando de alguns animes, mas eu acho que esses animes que senti falta, vocês talvez nem tenham lembrado ou assistido. Então, Léo, depois que eu fui editar o cast, que eu vi dos animes que a gente tinha falado, eu lembrei uma porrada de animes que eu não falei também, mas é que na hora eu acabei esquecendo. Desculpa. O primeiro anime que me vem à cabeça é Elfen Lied, um anime que tem um gênero que não lembro o nome, onde ele não chega a ser hentai, mas mostra mostra diversos nudes. Mas o anime não é só putaria, é sobre sangue, morte e picadinho de pessoas. É um anime bastante interessante e curto. Então, Léo, eu comecei a assistir Elfen Lied, mas eu não curti. Ele parece muito com o Ghost in the Shell, na minha visão, assim, tipo, a proposta do estilo do anime, principalmente. Tem os nudes, né, que é o fanservice da vida, é o... esqueci o nome disso, é... eti. É como se fossem etis, né, no meio do episódio. Eu entendo. Mas, sei lá, eu assisti 4 episódios, não foi pra frente. O outro que acho que merece ser lembrado é Code Geass, um anime que é algo semelhante ao Death Note. Alguns dizem que é melhor, outros dizem que não, mas sempre tem a eterna briga entre os fanboys. É, esse eu não conheço. Vou colocar na minha lista. Sem mais delongas, gostei muito do cast. Gostei bastante do cast. Foi bem informativo e bem interessante. E, por favor, parem com o hater por Naruto. Tadinho, mano. Só porque demorou uns 15 anos pro anime acabar e o fim ser tão bosta que nem ele foi. Ok, parei. Então, né? One Piece tá completando 20 anos, não acabou e é o melhor anime do mundo, cara. Desculpa aí, mas é isso. Sobre o Boruto, não é mais escrito pelo criador. O mangá está sendo escrito por outro cara que eu não faço a mínima ideia de quem é. Mas pelo que tem uma galera falando, o mangá tá indo bem. Eu não sou um hater de Naruto. Eu gosto bastante do anime e tudo mais. Mas não gostei nada do fim do anime. Enfim, espero que vocês fiquem bem. Nos vemos em breve. Paz. Paz, Léo. Ele fez o hashtag coraçãozinho preto. Hashtag paz, coraçãozinho verde unicórnio pra você, Léo. Melhoras. Um grande abraço. Então, galera, com certeza a gente esqueceu aí vários animes de citar que com certeza são muito bons. O próprio Steins Gate, que eu sempre falo pro Pedro assistir, pro Tani e tudo mais, e eles não assistem por falta de tempo, mas é um anime incrível sobre viagem no tempo e tudo mais, que vale muito um destaque, é muito massa. Mas com certeza a gente esqueceu aí de vários. Próximo e-mail é do senhor Raul, 17 anos, ocupação universitário fudido e cidade Guarapuava, PR. E ele começa assim: Dear Tanisho, Suede, Pedro, Alvin e todos os outros participantes dessa locomotiva. Aqui quem fala é o Raul e venho por meio deste bonito e-mail fazer alguns comentários sobre o último cast, vulgo Animes Bons e Narutices, e compartilhar um pouco de minha história com os animes. Bom, vamos lá, Raul. Eu estava meio sumido dos e-mails, pois estava bem atrasado com os casts, mas agora nas férias eu consegui ouvir tudo o que faltava e já voltei aos e-mails. Pretendo tentar continuar mandando meu feedback quinzenal a vocês. Muito obrigado, Raul. Você mora do lado direito do meu peito, cara. Assim como Dragon Ball foi para a geração anterior, Naruto foi o anime que popularizou e se espalhou por toda a minha geração. Eu me lembro do pequeno eu, na sexta série, chegando em casa depois da escola e indo assistir Naruto no canal do patrão. Oi! Eu não sou bom imitando o Silvio Santos, cara. Todos os meus amigos assistiam sem exceção. A gente não era tão retardado que até brincava de Naruto na escola. Raul, você fazia corrida Naruto, cara. Quando eu já estava um pouco mais velho, eu lembro de estar passando por uma banca e vi o mangá do Naruto e eu fiquei muito pirado de nostalgia e comprei aquela porra. Esse foi o meu primeiro contato com mangás e tenho que admitir, eu prefiro muito mais ler mangá do que ver anime. Pelo menos shonen. Após isso, eu me tornei bem otaquinho e li/assisti alguns mangás e animes, contando com Fire Tail, Bleach, Ao no Exorcist, Oddity, FMA, Dragon Ball Z, Death Note, Digimon, sendo esse anime melhor que Pokémon. É isso aí, Raul, concordo com você, cara. Anime, Digimon ganha mil vezes de Pokémon. Yu-Gi-Oh!, Ghost in the Shell, Cavaleiros do Zodíaco, Bakuman, Sao, Tokyo Ghoul e o próprio Naruto, que li até o fim do mangá, que a propósito foi uma bosta esse final. Mas a saga da Guerra Ninja foi foda. Eu tava numa vídeo tão grande de animes que eu tenho até hoje a coleção de Bleach em box e DVDs. Me disseram que é muito bom Bleach, viu, Raul? Quem sabe eu não assista Bleach. Atualmente eu dei uma parada com os animes e mangás. Estava lendo só Fire Tail, que estava chegando em seus últimos volumes do mangá, e um manhua em websérie chinês muito bom chamado Tales of Demons and Gods. Esse eu tive um certo estranhamento quando comecei a ler, pois é bem diferente dos mangás tradicionais. Ele é inteiro colorido, se lê da esquerda para a direita e é mais curto cada volume, mas a história compensa tudo isso. Se trata de um garoto de uma cidade murada contra bestas. O plot da história é que esse garoto morreu e recebeu uma segunda chance, voltando à vida para quando era mais jovem e ainda estava na academia aprendendo as coisas e tem chance de salvar a cidade. Talvez o encarem como uma narutice, mas eu achei muito bom. Eu também gostei da proposta, viu, Raul? Vai que. Mas não liga pro pessoal falando de narutice não, porque tudo que não for shonen antigo não é anime bom. O que eu discordo completamente Exatamente. Bem, acho que por hoje é só. Obrigado pelo conteúdo excelente com temas variados e continuem sempre assim melhorando. Sorrisinho. Como sempre, perdoem qualquer erro de português e ou concordância. Sorrisinho maior. Abraços, Raul. PS. Sobre a campanha Presente o Locomocast para um Amigo, gostaria de dizer que já fiz minha parte nessa. Alguns meses atrás, eu apresentei o cast a um amigo, o Vinícius, que logo se tornou um ouvinte assíduo. Mas infelizmente, toda vez que eu falo com o Vini para entrar no grupo do Whats, ele dá um migué e não entra. Agora, eu peço a vossas senhorias para mandar uma mensagem de carinho ao Vinícius e falar para esse pau no cu entrar no grupo. Abraços, Vini, seu cuzão. Então, Vini, hoje sou eu não sou de falar palavrões aqui, estou gravando os e-mails sozinho, mas eu quero deixar um aperto grande no seu pâncreas e uma chacoalhada bem gostosa no seu fluido encefálico pra ver se você entra no grupo. Por que não? Eu não vou te chamar de pau no cu, tá, seu pau no cu, mas entra lá. Vai ser legal, vai ser gostoso, vai ser macio, ok? Beijos, abraços e tudo mais. Vini, S2. E PS2 do Raul. Datando um pouco esse cast, estou escrevendo este e-mail no dia 13/8, também conhecido como Dia dos Pais. Então gostaria de mandar um abraço e um feliz Dia dos Pais ao meu caro amigo Suede, o pai do grupo. E também a todos os ouvintes que são papais. Espero que tenham tido um excelente dia com seus respectivos pais, aqueles que estão por perto e aqueles que não os têm mais. Ou como eu, estão longe dele por algum motivo, saibam que, mesmo longe, ainda os amamos. Raul, muitíssimo obrigado. Passei o Dia dos Pais inteiro com a Serena, brincando bastante, me divertindo bastante, fazendo ela feliz, e isso é o que importa para os pais. É isso aí, papais. Um grande abraço. E abraço, Raul. É nóis, velho. O próximo e-mail já começa com a marca registrada de Chuk Chuk Piuí, motherfuckers. Olá, amigos e Suede. Meu nome é Gabriel Catarro. Eu não vou falar o nome dele aqui. É Duke Catarro. Tenho 19 anos e sou host do On Fire, o pior barra melhor podcast ever. Venho por meio deste correio eletrônico comentar sobre o Locomocast de animes e narutices. Primeiramente, gostaria de dar ênfase ao melhor mangá já produzido, Berserk. É uma obra de tamanha complexidade, peso e competência artística que é difícil exprimir em palavras o que ela verdadeiramente significa. Aos ignorantes do assunto, Berserk conta a história de Guts, um guerreiro caçador de monstros. A história começa com ele já adulto, resolvendo um problema bizarro pra caralho, para em seguida retornar à sua infância e amadurecimento, a chamada Golden Age. Porém, em dado momento, uma merda geral ocorre. Tudo vai para a vala, e Guts se fode mais do que todo mundo e o mundo vira uma bosta, pior do que já era. Estupros, pedofilia, mutilação e horror. Caso tenha estômago fraco, não leia, pois é tudo retratado na arte impecável de Kentaro Miura. Gostaria também de falar sobre o meu anime preferido, Sword Art Online. No cast, o Pedro disse que era que até o fim do arco... No fim do arco, Endcred é o melhor anime de todos e depois fica uma merda. Porém, trago argumentos contrários. Sim, é nítido que o primeiro arco é infinitamente melhor que o resto, porém o primeiro volume de uma saga ser genial não torna o resto, que é ótimo, entre parênteses, ruim. O segundo arco, intitulado Fire Dance, é menos intenso e traz à tona um problema não pensado pelos desenvolvedores de games, MMO. Você pode se apaixonar pelo seu irmão, entre aspas. É claro que eu me senti desconfortável com as investidas da irmã de Kazuto no próprio, porém fica claro que aquilo parte de um Daddy Insu, e que com o amadurecimento de ambos, tudo fica pra trás. A animação ainda é muito boa e o espectador tem um desenvolvimento dos personagens fora de um mundo online. Já a segunda temporada é mais polêmica, vocês não chegam a comentar, mas Sword Art Online não vem de mangá. O anime é proveniente dos livros ilustrados, cujo gênero é chamado de light novel. Contudo, as histórias de Sword Art Online estão sendo simultaneamente recontadas e expandidas em mangás, mais livros, filmes e jogos. Assim, é confuso para os produtores decidirem o que contar no anime. O primeiro arco da segunda temporada, intitulado de Phantom Bullet, continua contando a vida de Kazuto e Kirito e como o mundo mudou depois do evento Sword Art Online, além de apresentar personagens e vilões muito interessantes. Já o segundo arco é complicado, chamado de Mother's Rosario, que é amado e odiado. Muitos dizem que é arrastado, me senti sem sentido e inútil para a série como um todo. Porém, o final foi a primeira cena de anime que me fez chorar. Gabriel, assiste a Nohana. Não vou dar spoilers, porém se você desistiu de Sword Art Online em Fire Dance ou Phantom Bullet, assista Mother's Rosario. Por último, gostaria de relatar minha experiência com Naruto. Eu conheci o anime quando passou no SBT e depois comecei a ler os mangás. Terminei tudo, lendo online, logo depois do lançamento do último capítulo. Nunca terminarei o anime, provavelmente. A história história do mangá vai bem até o arco do Pain. Depois começa a virar Dragon Ball. A loucura é tanta que um anime que no começo todos tinham que usar os poderes com inteligência graças ao limite do chakra, no final está com poderes de nível de ameaça global, que é ridículo. Por fim, desculpem o e-mail gigante e parabéns pelo programa. Acabei. É isso aí, Gabriel. Muito obrigado pelo seu e-mail. Beleza, é nóis. E Naruto... É, Naruto. Mas Sword Art Online é um anime que eu tenho vontade de assistir. Que eu assisti um genérico dessa da temática, assim, que eu até comentei no cast, que é o Axel World, que é dessa coisa de entrar em jogo também, mas parece realmente que Sword Art é muito mais profundo e eu gostaria de assistir. Quem sabe, quando eu acabar One Piece, acabar o próximo que eu tô lendo, que eu quero assistir, que é Boku no Hero, que vocês entendam bem. E é isso, acho que ficamos por aqui na leitura de e-mails e agora vocês vão acompanhar um cast com a presença ilustre de um grande amigo meu de 15 anos de amizade que ajudou a me esculachar nesse cast. E galera, de verdade, eu acho que eu nunca fui tão esculachado num cast como o que vocês estão pra ouvir agora a seguir. É a vida. Bom, então vamos ficando por aqui na leitura de e-mails. Avalie o nosso cast com 5 estrelinhas. Mande um e-mail também com seu feedback, com sua opinião, com tudo que você quiser dizer pra gente pro contato@locomotiva26.com.br. E bora pro cast. Uma coisa que a gente já conversou várias vezes e eu já conversei, eu e o Together a gente fazia a lista. Fazia, disso, cara. Do que, o que acontece? O que aconteceria se fôssemos milionários, certo? Eu morri em 2 dias. Pode ser, ó, é diferente do podcast do Fim do Mundo, em que a gente conseguiu muita grana com a agiota, aqui a gente tá colocando maneiras legais de ganhar dinheiro. Por exemplo, um belo do investimento correto. Ganhar na Loto Sena. É, coisas que dão muito trabalho, tipo ganhar uma loteria. Né? Uma... Sim. E nós não estamos preocupados com o mundo acabar. Pra deixar claro. Sim. Isso. Sim. Por enquanto. Então vamos lá. Vamos supor aí que a gente ganhasse numa quina, né? Posso porque não falar pode o ganhar valor? Dinheiro. Pode falar o valor. R$1 milhão. Passo Ed, você acaba de ganhar R$1 milhão. O que você faz com R$1 milhão? O que eu faço com R$1 milhão? Barras de ouro que vale mais do que dinheiro. Isso, aliás, vamos só fazer uma observação sobre isso. Eu sempre achei isso muito engraçado. É a afirmação mais escrota do universo. Porque, tipo, é R$1 milhão assim, de reais. Um milhão é o peso de ouro do Brasil. Não, ouro é universal, cara. Não, ouro mas no Brasil o peso de ouro tá convertido em reais. Mas se é um milhão. Mas se é R$1 milhão, não importa. Sim. Se é em ouro ou se é em dinheiro. Sim, foi o que eu disse, caceta. É muito imbecil. A diferença, cara, é a quantidade que você vai ver na sua frente. Sim. É muito escroto. Por exemplo, no show do Milhão, a gente viu uma maletinha com várias barrinhas de ouro pequenininhas, né? Sim. Transparente. Mas vamos pensar R$1 milhão em, sei lá, notas de R$2. Putz. Caralho. Nossa senhora. Não, parece coisa pra caralho. Exato. Então, parece coisa pra caralho. Suede. Oi. R$1 milhãozinho, assim, livre na sua mão. Livre. Livre, lembrando que você tem contas a pagar com ainda. Com certeza. Então... Com certeza. Metade ia pra contas e pra metade dívidas. Metade ia pra conta. Metade pra transformação de sexo. Com certeza. Não, mentira. Com R$1 milhão, eu quitaria minhas dívidas aí. E com os R$30 que sobrou? Com os R$30 que sobrou, eu compro certeza, cigarro. Uma coisa que eu tenho certeza é que o Suede é brasileiro. E nesse momento a gente vai saber por quê. Porque ele vai falar, não, vou comprar uma casa, uma fazenda. Não. Vou não. Comprar um pedacinho de terra e colocar uns boi. Não, na verdade, se eu ganhasse R$1 milhão, eu faria o seguinte. Colocaria 800 mil na conta pra gerar juros, é óbvio. Não, pera aí. 800 mil, onde você colocava? Poupança. Poupança é ruim, cara, pra caralho. Não, mano. Poupança, você tá perdendo dinheiro. Gerando lucros mensais. Não, é, cara, o lucro não é mínimo da poupança, cara. A quantidade da inflação que come em cima da gente durante o mês é muito maior do que a poupança rende. Ok. Você colocaria num fundo melhorzinho, né? Ah, sim. Ó, na sua situação, privada, sei lá. Na sua situação de gente burra que não sabe fazer conta, não sabe pensar em investimento, você entrega na mão do seu gerente do banco e fala, ó, eu quero ganhar tanto por mês aí. E é isso. Ele vai fazer os investimentos. Mas também não adianta sonhar alto com 800 mil, né? Não, sim. 800 mil eu faria o seguinte. Eu guardaria 800 mil. Na verdade, eu guardaria um pouco menos. Que uns 200, uns 100 mil eu compraria em ações de alguma coisa. Pra tentar... Isso é investimento, cara. Isso é um investimento. Então, eu faria investimentos. Então, eu guardaria uns 100 mil, 200 mil e ia estar comprando em ação em alguma coisa. O que eu tirei dali, os 200 mil, é pra pagar a conta. Porra. Caralho, mano. Caralho. Cacete. O que você fez, velho? Tá vendo, gente? Podcast dá dinheiro pra caralho, viu? Né? Seria pra pagar a conta que tá todas as minhas contas e conseguir umas coisinhas melhores, assim, pra sonho mim. Sonho da casa própria. Não, sonho da casa própria ainda não. Um milhão é pouco, né, pra uma casa pouco. Própria. Eu ia viver de juros e a hora que eu tivesse bastante dinheiro no banco, aí sim eu comprava uma casa, ficava de boa. Porque assim, se a gente for pensar hoje uma casa própria, você tá pensando aí em pelo menos 200 mil. Ah, mas se for ver 800 mil no investimento que gera 1%, ele vai estar com 8 mil por mês. Sim. Já dá pra bancar uma casa própria. Eu coloco 200 mil, assim, interior. Porque sim. Em cidades maiores é muito maior, né? A gente, fique claro, ouvintes, a gente tá fazendo estimativas que a gente conhece, ok? E, gente, Matão é uma cidade industrial, então aqui a questão de casa é foda. É, até Araraquara, se você for ver, um apartamento aí mas de nem tanto. 50, 60 metros quadrados, você vai pagar 200 pau quase, cara. Mas tem a questão de ser apartamento também. Sim. Mas... Tenta alugar um edícula em Araraquara e um edícula aqui em Matão. Não, mas porra, com 200 mil eu não alugo uma edícula, eu compro todas as edículas. Eu tô falando em situação atual, não com a gente com 1 milhão. Ah, tá. Na situação atual eu pego uma caixinha de papelão e tá tudo certo. Mas assim, coisas que eu iria fazer, comprar besteira. Eu besteira, adoro comprar besteira. Vamos comprar o quê? Vamos... Bugigangas. Não, com 1 milhão eu não pensaria em comprar besteira, não. Não, eu pensaria. Nem fudendo. Pelo menos 10 mil seria pra besteira. Na... Cara, 10 com 10 mil não compra as besteiras que eu quero comprar. Exato, assim... As minhas são mais baratas. Pra gastar 10 mil com 1 milhão, primeiro eu faria o dinheiro render 10 mil, pra não gastar do dinheiro. Porque meu senão é cagada. Já tá na conta. Senão é cagada. No investimento aí, privado. Então, mas 10 mil, se você vai investir 800, você vai, a 1%, você vai ter 8 por mês. Sim. Então foda-se, cara. Você vai comprando suas besteiras aos poucos. Aos sim. poucos. Você compra metade delas por mês e sobra dinheiro pra caralho. É que assim, tipo, o primeiro choque, porra, ganhei 1 milhão, vou investir isso, tipo, consciente, ok. Aí depois, isso daqui é pra eu comprar besteira, aí... Por exemplo, só pra saber milhão. Que tipo de besteira que você compraria. tô curioso isso. Aqui agora, cara. Besteira, assim, tipo, algum instrumento muito diferente. Olha, Nita. Saca? Nita. O que é Nita? Farinha de trigo. Nossa. Enchei a mesa de farinha de trigo aqui e ia deitar nela. Mano. Que porra que é essa? Explica pra nós agora, Sueli. O quê? Não sei se você fala. Não, agora você vai explicar pra gente. Não, eu compraria um realejo, uma máquina de realejo. Eu compraria uma máquina de realejo, uns instrumentos arcaicos muito loucos. Você acha que 10 mil dá pra comprar isso? Dá pra comprar pelo menos cara, uns 10 5. Mil hoje você compra uma guitarra boa. Não, não quero não, uma guitarra boa. Boa? Você não paga com 10 mil. Não, é uma guitarra boa assim, pras condições de eu hoje. Eu compraria né? uma gaita de fole, ponto. Depois eu compraria o resto com o tempo. Caralho, eu nunca mais ia vir aqui. Também uma não. Uma gaita de fole. Imagina, se com o Fred nunca mais gravava podcast na vida. Você ia usar a saia sem cueca? É, cara. Cara, de verdade, eu compraria um kit fodamente. Eu usava aquela merda sem cueca e foda-se quem quiser ouvir assistir. Foda-se quem quiser ver por baixo. Nossa, tá foda hoje. Assim, com 1 milhão, você se considera milionário? Com 1 milhão, você é milionário. Não, mas assim, você se considera? Eu não, porque vai chegar na minha mão, eu vou ter que pagar a conta também, eu vou ter que gastar um pouquinho com as minhas retardadices, vou ter que fazer meus investimentos, então no final das contas é 1 milhão, Pedro. Eu não sou um cara com condições financeiras boas igual o Swed, então eu gastaria um pouquíssimo, uma quantidade de retardadamente pequena pra pagar minhas contas. Eu preciso de quase 100 mil. O que você anda fazendo, velho? Caralho, caraca, mano. Vamos aumentou abrir. Assim? Bota pro Swed. Vamos abrir até... uma vaquinha na internet pro Swed. É, tô pagando pra tirar tatuagem da cabeça de vagabundo. Até, talvez, sei lá, 4 dias atrás, você tava falando, com 5 mil eu conseguiria negociar minhas dívidas. Agora você fala pra gente 100 paus? Não é, eu consigo. As minhas, eu consigo com 5 mil. Mas o que acontece? Pera aí. Com 1 milhão, você não pode pensar em dívida de outros. Não, só que são dívidas da minha mãe que estão com o meu nome junto, entendeu? Não pode. Não, mas se tá com o nome dele junto, ele é obrigado a pensar. Sim, é dívida da Ambev, que tá correndo juros até hoje. Então tá foda. Deixa caducar, Então, só que a Ambev é tão filha da mãe que eles têm... Eu não sei como funciona, que é renovação. É como se fosse uma renovação de contrato morto. Sabe se você não tem a sua dívida paga. Negociar com algum banco pro banco comprar a sua dívida e você deixa caducar no banco. Isso é ótimo. Já tá lá nos... Aliás, vamos explicar pros ouvintes, tá né? O caducamento, a caducação, dá-se depois de 5 anos que você tem a dívida, certo? Sim, com o banco. Então, dependendo dependendo da dívida, dependendo a quanto tempo tiver, né? Compensa aí. Isso se a dívida não aumenta também, né? Ela aumenta. Não, não aumenta, você fazer outra dívida em cima. Não. Mas assim, cara, eu vou ter 1 milhão. Vou estar com investindo não sei quanto. Vai dar pra pagar SUS. Eu prefiro pagar. Deixa essa porra caducar e gasta o seu 1 milhão. Eu vou ter dinheiro pra pagar. Foda-se. Eu prefiro pagar. É uma coisa que eu fiquei devendo. Foda-se. É por isso que o Brasil não vai pra frente. E vai mudar o quê no país você pagar essa sua dívida? Porra nenhuma. Mas não, caralho. Mas minha moral estará intacta. Você acha que os caras não recuperaram de novo esse negócio que vocês estavam devendo? Faz muito tempo. Ah, com certeza. Então, velho, foda-se. Ele se recupera essa porra cada segundo. Então, é verdade. E vá pra puta que eu pariu. Eu, com 1 milhão, vamos voltar pra cá. O Swede quer monopolizar o cast agora. Você que jogou pra mim. Na mesa, filha da puta. Você que jogou pra mim, desculpa. Eu vou jogar merda na tua cara. Você que jogou pra mim. Vamos lá. Vai, Pedro. Com 1 milhão. Vai, Pedro. Ah, eu, sinceramente, eu jogava tudo em investimento pra viver só de juros. Tem algum lugar que você investiria fodamente? Ah, colocava boa parte em uma parte mais ou menos assim, em tesouro direto, porque tá comendo fortemente. Investir ações, pouco. Ações. Ações, eu não tenho. Eu não manjo muito desse negócio de mercado de ações. E tem muitos lugares que tem rendimento bom, só que a quantidade mínima de comprar é muito alta. Então eu prefiro jogar um investimento. Não dá, amor. Um investimento seguro que me renda, sei lá, 1% que seja ao mês. Aí dá pra viver tranquilo de juros. Com 1 milhão dá pra você virar a Jota. Dá pra mandar os caras pra outros países aí, pra matar a fome na África, como o Swede quer. É, exatamente. Ou pra Tailândia, como ele é de boi. Ai, caralho, nos valores mais altos, o Swede vai ser nojento. Vai. Por quê? Vai. Deixa eu chegar. Bom, é isso. Together. Oi. Você acabou de voltar da terra dos Ladyboys. É. 1 milhão. Eu voltaria pra lá de novo. Eu voltaria pra lá e dessa vez eu realmente comeria Ladyboys. Não. Mais. No more. Não mais. Não, mas, não assim, mais. De repente, só os mesmos. De repente suas contas estão todas quitadas e cai uma maleta de 1 milhão na sua mão, assim. Bom, eu investiria... Fala no microfone. No microfone. Você investiria no microfone? 1 milhão? Eu investiria 1 milhão em microfones. Eu ia distribuir microfone pros pobres pra todo mundo poder gravar podcast. E continuar pobre. Exatamente. Então, 1 milhão de reais, cara, eu investiria... Eu contrataria alguém, daria 900 mil, investia pra render pelo menos 1% ao mês. E 100 mil eu ia brincar na Bolsa de Valores. Só pra ver qual é. Só pra ver qual é. Não, eu já brinquei algumas vezes na Bolsa de Valores falsa, né? Simulação da Bolsa de Valores, nos aplicativos da vida, 15 minutos de diferença. E até que deu certo algumas vezes. Mas eu tentaria investir na Bolsa de Valores e, cara, 1% de 900 mil é 9 mil reais por mês, cara. É. Não preciso de mais que isso pra sobreviver. Pra que eu vou querer mais que 9 mil reais por mês? Aos ouvintes, nós somos um bando de pé rapado do caralho que não ganha porra nenhuma. A nossa realidade, 9 mil, putz, é viver, 9 mil salvava a minha vida, velho. Com certeza. 9 mil reais por mês, você não precisa fazer mais nada. 9 mil eu não reclamava. Exatamente. Menos até, eu não reclamava. Sim, mas 9 mil ainda, você tem 100 mil que você tá brincando na Bolsa de Valores que pode dar alguma coisa. 5 pau eu já não reclamava. Tem 3 aqui. Nossa, cara. É, mas juntar os 3 não dá 1, né? A gente vai buscando mais. Você acha que eu gosto do quê? Tá, então. Você é tarugo, aqui de bengala. Então, nossa, cara. Desculpa. Então, mas voltando pro que você falou da Tailândia, eu voltaria pra lá, cara. Com 9 mil reais por mês lá, eu seria um rei. Não teria outro lugar que você queria? Eu seria um rei, cara. Você seria o rei da Tailândia, velho. Eu seria o rei lá, é muito barato. 9 Lady mil boy reais, todo cara. Dia. Não, várias. Não precisa de Lady Boy, cara. Quanto que é um Lady Boy na Tailândia? Eu não faço ideia de você nem é um tirou boy. Curiosidade? Ah, não, cara. Faz. Não faço, velho. Eu entrei no puteiro lá, mas eu não faço ideia. Mas quanto que é uma puta lá? Cara, era caro onde é que eu entrei. Mas caro quanto? Era 350 reais, 75 minutos. Mas, cara, parecia um lugar de filme aquele negócio. Você olhava assim, era um aquário cheio de mulher lá dentro. Entra, alguém entra no Gata Gold aí, vamos ver o valor de uma puta, uma hora. É, bem menos puta. Que isso. É, era caro, cara. Pros padrões da Tailândia, é caro pra caramba. É menos mesmo, Pedro? Comida de rua é mais barato. Deixa ele saber o valor de puta, qual é o problema? Eu trabalho em fábrica, mano. Nossa, mano. Cara, só enchendo saco. Eu trabalho em fábrica, os caras não falam de outra coisa se não for putaria e futebol. Justo. Ó, eu, 1 milhão... Primeiro que eu deixaria meu carro novo. Nem o pensamento de pobre do caralho. Então, mas com 1 milhão você não pode pensar igual 1 milionário. Colocar o aerofólio, meu. Não. Nada dessas baianagens. Tá muito injusto. Nossa, aqueles essas baianagens. É bom falar baianagem? Não é legal, né? Não, velho. Porque baianagem é da Bahia. Não, nada dessas escrotices aí, não. Ô, o trem tá foda hoje, hein? Filho da puta, cara. Não, mas assim, é porque eu tive um gasto chato com o carro agora que eu tô vendendo minhas coisas pra pagar o carro. Então, eu deixar ele zerinho assim pra não dar mais problema por um tempo. Você não compraria um novo? Não, zero? Não, com um milhão não. Com um milhão então, não. Tá. Pra você deixar ele zero, às vezes valia mais a pena pegar outro novo. É. Não, só se for outro popularzinho, tipo um golzinho mesmo. Ah, como se esse fosse um puta de um carro também. Você não ia comprar uma Ferrari, né? Não, pô, um milhão você não compra uma Ferrari, caraca. Então... Não, não compra nem fudendo. E daí, eu acho que eu continuaria vivendo vida de fudido. Todo mundo ia continuar. Continuar gravando não, mas podcast, assim, não, né? Não, trabalhando mesmo. Não. Com um milhão eu continuaria trabalhando. Não. Porque um milhão você nunca sabe quando acaba. Por mais que você faça um investimento seguro que renda uma grana, de repente você precisa de uma grana aí de última hora, fudeu, então, porra. É só você se planejar, cara. 9 mil reais por mês, você não, mas se planeja, assim, você guarda 4. Não dá. Quatro, dinheiro na mão é vendaval. Uma coisa, é isso aí que você falou. Por exemplo, a cabeça de padrão de vida acaba mudando. Então é foda o que você falou. É, exatamente. Se programar, mas também é foda a gente não tentar se programar. Claro que eu me daria mais luxos. Afinal, agora eu tenho meu salário mais 8, 9 mil por mês. Se o salário seria pra comprar cigarro. Se por acaso acontecesse alguma coisa, um dia acabasse o dinheiro, aí você trabalha. Não, mas aí como fica carteira profissional, a gente é fudido, cara. Cara, a gente trabalha por carteira profissional, porra. Mas você que você é patrão de você mesmo, viado. Abre uma empresa, cara, e se contrata, velho. Você não vai gastar nada por mês, você vai ter carteira assinada. É verdade. Olha só, cara, eu nunca pensei nisso. Pronto, cara, você quer carteira assinada, eu te contrato, velho. Dá 50 por mês de contrato. Um milhão também eu não trabalharia pra você não, cara. Mas você não vai trabalhar, não é só pra você ter a carteira assinada. Ah, então tudo bem. Você não trabalha, não faz porra nenhuma. Daí você me deixa registrado. Você só seleciona os lady boys pra ele. Sim, vai, daí você me deixa registrado por um tempo só pra eu ter seguro de emprego, tá ligado? Demorou. Né? Não, mas você paga seus impostos, eu te contrato. Por um milhão eu ainda viveria uma vida meio de fudido, porque nunca sabe o dia de amanhã. E às vezes você tem o sonho de comprar a casa própria, você justamente compra por e isso, fudeu. Cara. Eu também sabe o dia de amanhã. Eu prefiro continuar trabalhando, mas pra não ficar de saco cheio em casa. Porque com 9 mil por mês, você tem grana pra caralho, mas você não vai ter aquela grana fudida pra fazer o que você quiser da tua vida ainda. Trabalhar... Depende de onde você mora. Eu continuaria dando aula, só que assim, classes específicas... Classes especiais. Classes específicas, alunos, assim, por exemplo, interessados mesmo, não a qualquer um. E eles não iriam pagar, não, eu não iria cobrar dos alunos, mas eu iria continuar dando aula, trabalhar por prazer mesmo. E, cara, eu ia abrir minha oficininha de instrumentos. Ah, por exemplo, não, velho. Ah, vamos aprender a fazer instrumentos com cenoura. Não, eu não ia ensinar, eu só ia fazer. Ia vender o instrumento feito de cenoura? É, porque o instrumento serve pra duas, não. Três coisas. É. Ficar no cu, tocar e comer. Não, porque você passa só de preferência. Exatamente. Não, com um milhão, acho que eu colocaria aí 100 mil em AdSense, só pra foder o Jovem Nerd. 100 mil em AdSense? Porra. Cara, você é generoso. 100 cara. Mil em AdSense dá pra você ficar maior do que o Omelete aí. Nossa, o Locomotivo 26 ia ser o único e primeiro de você tudo. Você só errou o nome, você colocaria no AdWords. Isso, AdWords. O AdSense você ganha. AdSense você ganha, é verdade. É, coloca no AdWords aí, ou no Facebook Ads, né? Sim, colocaria 30 mil no Facebook Ads, que é uma porra, puta grana fodida pro Facebook. É quanto por mês? Não, eu colocaria 30 mil em um mês. Nossa. Em um mês a gente seria conhecido para caralho. Eu só ia falar disso, em tudo quanto é lugar. E daí eu colocaria mais 70 ali no AdWords, pagaria, daria o dinheiro na mão do Together. Opa. Ia falar, ó, faz o planejamento de AdWords aí, 70 mil, depois te dou mais 10. Aí chega lá um planejamento de 5 mil. 70 mil um mês, é bem pra caralho, né? Bastante coisa, cara. Então. Dependendo do assunto que for, se não for muito valorizado. A tag seria Jovem Nerd. Isso aí dá pra fazer coisa pra caramba, cara. Porque ninguém paga por Jovem Nerd. Se você procurar Jovem Nerd no Google, o primeiro que achar é Locomotivo 26. Hein? Dá pra fazer. Ah, tá, só que... Não, ele só tá fazendo sacanagem, cara. Isso aqui. Porque assim, se por um mês a gente tivesse na frente do Jovem Nerd no Google, já seria acesso para caralho. Sim, sem dúvida. E no Omelete também. Mas assim, eu voltando ao pensamento normal, assim. Pensa, chegaria Comic Con. É 7 Powerful Experience. Sem pensar duas vezes. Então, mas por isso que eu continuaria trabalhando. Porque dos 9 contos, 7 foi pra isso, entendeu? É só pensar também. Eu tô vivendo razoavelmente, equilibradamente com o meu salário. Mas essa grana, mesmo se eu ganhasse só essa grana de investimento, vamos falar 9 mil por mês, já é muito mais do que eu ganho. Sim. Então pra mim eu conseguiria continuar vivendo só com o que eu ganho e juntando dinheiro lá na minha conta. E aumentar um pouco mais o que me renderia. Pensou, 1 milhão ia o Locomotivo. Full Experience, Locomotivo e convidado. O Gary ia estar lá no meio do Full Experience da Comic Con. Se fosse ver, assim, tipo, o tempo presente hoje ganhando 1 milhão, eu ia pegar a pista premium na Aurora. Não, não é ganhando ganhando um milhão. É tendo um milhão uma vez. Tendo um milhão uma vez, ok. Eu ia pagar. A pista prêmio da Aurora tá 400 e pouquinho. Nossa, barato pra caralho. Muito, né? Barato. Tá ridículo. Tá ridículo porque a Aurora é ridícula, né? Que é isso? Deixou aberto e entrou outro cracudo puxa aqui. Puxa o microfone, pega lá. O Xamã, você vai gravar com a gente, se arrumar. Não, mas eu só tenho uma pergunta pra fazer pro Suede, cara. Ah. Qual? Com um milhão de reais, ah, você ainda comeria pipoca com colher? Sem dúvida, cara. Nossa, velho. Vai tomar no cu. Beleza, ó, chegou um convidado de última hora aí, se apresente, senhor convidado. Boa noite, boa sorte. Sim. Nesse domingo abrimos um inquérito a respeito sobre dinheiro limitado e sem dinheiro. Que porra é essa, mano? Seu nome é... Meu Deus. Xamã. Você gosta do André Matos? É, mais ou menos. Xamã é brother nosso, galera, então vocês estão conhecendo ele hoje. Ele já meu é legal, ele falou que já comeu suede. Ele fala mal de mim também, mas a gente já tomou banho junto. Mas vamos lá, Xamã, todo mundo aqui já respondeu que faria com um milhão. Xamã. Hoje, se caísse um milhão assim na sua mão, disserte sobre. É, eu acho que eu iria pro puteiro mais famoso do Brasil. Eu iria procurar o puteiro em João Pessoa. Caralho. Eu iria procurar o puteiro em João Pessoa. Ah, mas depois você ia terminar pastor evangélico maconheiro? Mas continuaria comendo puta. É, isso é verdade. É, não, senhor, dá, não dá moda, pastor comendo puta hoje tá na moda, né? Ou as fiéis, né? Você sabe que corre o risco da sua mulher ouvir esse podcast, né? Não, ela sabe que é brincadeira. Xamã. A Jéssica escuta, então. Jéssica escuta, eu não tomei no cu ainda. É, mas você no também não falou podcast, que vai no puteiro em João Pessoa, né, cara? No último podcast eu falei que uma curiosidade é que eu tava solteiro, então. É, mas ela te beliscou do lado que eu vi. Exato, eu falei isso com ela do meu lado. Xamã. E o bom é que já datou também, né? No último. No último que saiu. Não, no que saiu ali dos 50 tons de nós. É. Não, mas ó, o puteiro em João Pessoa, você ia descobrir que a vida é boa, é isso? Não, vai já, ser sua primeira vez? Eu descobri que a vida é mais ou menos. Que a primeira vez não foi lá aquelas coisas, né? Eu descobri cara, até que o cara foi com carinho. Ardeu as cordas? Ele deu um beijinho antes, né? Ele conseguiu ganhar no... Ele conquistou, né? Mas beijinho... Mas tava grego. Úmido o beijo? Ah, tá. Grego, né? Não, assim, tem que ser isso. Tem que ser esse. Tem que dar aquela lambidinha, né? Pra... Com certeza, aquela... Virou completamente o cast. Agora virou um Not Safe for Work foda, né? Ah, sim, mano, não, quando se trata de putaria, velho, nós esquece tudo o resto. Beleza. A gente passou dos 1 milhão. Vamos para 60? 60, vai. Suede, então, começa. 60 milhões na sua mão. 60 milhões, só que nossa. Nesse momento, pense assim, você não tem mais contas a pagar. Não tem mais contas a pagar. Com 60 milhões, se tiver, foda-se. Vai de loi tanto que vai ser... Ó, vamos estipular uma regra. Sem puta, porque nós sabemos que isso aí é essencial, né? Então, vamos esquecer as putas, vamos partir pro se nível. Entra puta e droga, fodeu. Não, aí vai tudo. É. Steve Tyler foi só com droga, imagina tudo. Exatamente. Os caras fumou um Boeing 747, vai tomando um cu, cara. Como é que quem você sabe fumou, não vendeu, viu? Pra pagar as putas. 20 milhões iria pra conta da Serena. Oh, que pai. Com certeza. Pai do outro. Certo. É lógico que o cartão ia ficar com ele, né? Até ela fazer... 18 até ela entrar... não é mais idade, até hein? Até ela entrar na faculdade... Faculdade... Quando... Até ela tiver... sair da faculdade. Não, ó, vai pagar a faculdade, a hora que ela sair da faculdade, vai o cartão pra mão dela. Não, peraí, você vai colocar 200 milhões e você ainda vai pagar a faculdade 20 ali? Milhões? Não, ela que entra... Não, ela vai passar numa não, pública. Não, porque, ó, imagino... Exato, imagino que vai ter os 200 milhões pra ela depois da faculdade. Sim, com juros, que né? Que a pessoa começa a criar juízo ali. Sim, é mais ou menos, né? Não, por isso verdade, não é ali que perde o juízo, né? Na faculdade. Na faculdade, mas depois... Mas depois, quando você sai, porque você vê que você toma educa, muito no cu o pai, pra... O pai educa, o filho faz instruir... A faculdade deseduca. A faculdade ensina o outro lado. Eu ia fazer... Não, eu juro. Porque você acha ia... que sua filha vai estar na faculdade? Não, ela vai estar no barzinho na frente ali da... Exatamente. Em cima de uma... Até uma o chão. Caminhonete, até o chão. Nem fodendo com a Serena, não. Mas assim... Tá, vai. Na faculdade você não vai mais controlar ela. Acabou. Não, cara. Eu ia fazer aquela pegadinha... A não ser que você seja o seu Madruga, que vai entrar com a filha na sala de aula pra assistir, né? Eu ia fazer aquela pegadinha o seguinte. Eu ia tentar manter um padrão mais ou menos, não ser tão esbanjão e mostrar pra todo mundo que eu tenho dinheiro. Com 60 milhões? Meu sim. Assim, tinha uma vida boa. Uma vida boa. Por que fala umas coisas dessas? Uma vida boa, mas não esbanjando tanto. Mas eu imagino que você não tiraria desses 200 milhões pra pagar o estudo 200? Da sua filha. Mas 20, cara, mas você tá muito... Não, não, verdade. Desses 20 milhões, você não tiraria. Não, não. Você acha 20 não. milhões pouco? Porque aí, né? Quando ela tivesse, quando eu visse que ela tava se fudendo, tentar arranjar emprego, não sei o que lá, não sei o que lá, eu ia chegar, filha, na verdade, nós somos milionários. Toma lá seus 20 ela milhões. Ela ia te odiar pro resto da vida pra ela deixar ela se fuder. Quantas vezes eu comi pão com ovo no intervalo da faculdade? Quantas vezes eu tive que deixar quieto? É pra aprender a vida, filha. A vida é isso. Quantas vezes tem que vender a vida? Não, você pra não trabalhar fazer. Na vida. Pai, quantas vezes eu tive que me prostituir pra pagar a mensalidade da faculdade? Você não pode fazer, você não pode boca, fazer rapaz. Isso, mas nem fodendo. Eu evitei não, cara, de falar porque, isso, mas era o que eu pensei. Uma pessoa pensei que também. Recebe dinheiro para... Uma pessoa que tem dificuldades pra cacete, que recebe dinheiro para caralho instantaneamente, ela não vai ter só controle vai fazer nenhum, merda. Ah, por mais que você fale, ah, ensinar pra vida. Não, cara. Ainda nem faculdade mais, ela cara. Vai querer fazer a partir do momento que ela, quiser, que ela souber que ela é rica. Ok, mas vai. Ok, mas vai. Com todo o dinheiro que você der pra ela, pega uma passagem pra São Paulo, some da sua frente, acabou. Vai dar pra vir em São Paulo. Parece. O que eu acho, eu vou administrar seu dinheiro nesse momento. Ah. O que eu acho que você tinha que fazer é... Você vai administrar os 20 milhões da Serena. Não, o seu. Porque os 20 milhões é guardado pra ela. Mas eu nem falei mas o que não eu ia fazer com o dinheiro. Os 20 milhões é guardado pra ela após a faculdade. Enquanto isso, você dá uma vida boa pra sim, ela. Sim, sim. Eu não ia não deixar ela no chinelo, um né? Não no chinelo. Tô falando, não falte um caralho. Sim. E então até ser um pouco mimado. Você não pensa que ela pode querer fazer artesanato em vez de fazer exatamente, faculdade? Exatamente. Ela pode fazer miçanga na praia? É, você falou que ela vai passar numa pública. Daqui a pouco ela tá de dread surfando o metrô e perdendo perna. Exato. Não, mas ó. Por quê? Porque ela já vai estar acostumada com dinheiro nesse momento, certo? Okay. E aí, após a faculdade, você tem uma conversa com ela. Filha, papai guardou um dinheiro e foi difícil guardar esses dinheiros. Tem que sim, jogar uns papos assim. Tirou do cu 20 milhões e botou na conta. Ela não foi sabe difícil. Quão difícil foi. Tem uma continha aqui pra você comprar uma casinha pra você, certo? Então, ó, tá aqui o cartão, não fode. Não, mas antes disso, eu ia deixar ela tentar fazer as coisas. Tentar viver a vida dela. Não, mas não com conta. O dinheiro dela. Senão o dinheiro não dela vai dinheiro embora. Dela, ah, não tá. Não, você tem 20 milhões, eu mas tenta ganhar milhão ali, né? Tentar arranjar um trampo, viver com o dinheiro que ela ganhar. Sim, mas você não pode dar uma vida miserável pra ela não, também. Não, vou dar uma... Claro senão que não. Senão ela vai chegar lá e vai torrar tudo. Mano, claro Michelle Obama não. trabalha de garçonete. Então. Michelle Obama, caralho, a filha do Obama, como é que chama? Sei não lá, sei o nome foda-se. Dela. É uma das, né? Filha do Obama. Hã? Obama Jr. lá. É, a Obama Jr. Sorry. E com os meus outros 40 milhões, claro, faria investimentos. Aí sim eu ia comprar um carro legal. É, um carro legal. O que legal. É um carro legal? Cara, eu... O carro legal é o carro do peixinho. O Fiat 147. Não, um carro que eu sempre quis ter é um... Fusca Azul. Citroën. C4 Palas. Não. Nossa, é um que Citroën bosta. Antigo, ó, como é que cara. Você fala, velho? Vocês já assistiram? Um carro legal é um Citroën antigo, não é um Citroën novo, não, né? Não, não. Sabe aquele modelo aquele do... Aquele que quando você acelera duas vezes, é um pipoco no escapamento? Tipo isso. É, pode sabe crer. Aquele do... Já assistiram O Mentalista? The Mentalist? Não. Já. Aquele Citroën que ele tem. Não. Eu que bosta, cara. Eu queria um Citroën daquele. Não, seu sonho é aquilo? Não, não meu sonho, mas um carro que eu queria ter. Você tem 40 que sonho, milhões. Que sonho pequeno, velho. Você vai comprar aquilo. Sim. Tá bom. Eu compraria pô, aquele. Patinete, não, meu sonho é o carro do Walter White. Nossa, pode crer, pode crer. Pode crer. O carro do Mr. Bean. Ou um Jaguar. Mas se for pensar bem, o carro do Mr. Bean é caro, velho. É caro pra porra. É o Mini Cooper, aquela porra. Mas ele tem a chave. Mas ele tem o Mini Cooper das antigas, que é tipo o 147 pra gente parece hoje, parece um 147 tá aquilo lá, cara. Foda-se, mas é do Mr. Bean, cara. Ou o Jaguar, eu compraria um Jaguar. Nossa, tá quase igual os dois. Exatamente, nossa, o cara sai do Citroën pro Jaguar. Eu ia querer... Tá quase igual, eu ia querer um Fusca ou um Bugatti Veyron. Não, eu ia querer um Fusca ou um Boeing 787. Não, eu não gosto de carro novo, Ferrari, não, não gosto dessas coisas. Jaguar, eu gosto. Se for pensar no Jaguar, eu gosto. Eu queria ter um par de patins, cara. Eu não tive quando era criança. Eu acho que ia comprar um. E aí eu ia comprar instrumento estranho pra caramba, bodran, ia comprar gaita de fole. Gaita de fole feita com carne de gente, com pele de gente. Ele ia comprar gaita de fole. Eu não sei se você sabe, gaita de fole você só toca uma música, né? Não. É o hino da Escócia, né? Não. Você só toca aquela não. porra com gaita de fole. Não toca mais você nada. Você toca o que não. você quiser. Ele vai tocar corda. Mas tudo vai soar aquela merda da Escócia. Exatamente. Né? Qualquer maneira. Esse de si, cara. Você viu alguém tentar tocar tipo o Nothing Else Matters com a gaita de fole? É. Não, já ouvi tocar One. Você vai fazer um cover do Slipknot de gaita de fole usando a Blood eu Mask. Não quero eu acho que fazer ela é tonal, tá ligado? É uma gaita tonal, a gaita ela de fole. Ela é tonal. Então você tipo tem que ter sete gaitas de fole. tonalidade pra você tocar não, qualquer tipo de música. Não, ela é semitonada. Você pega... Mas, ela é tonal ou ela é semitonada? Ela é atonal, ela é semitonada. Ela não tem tom. Não, ela tem tom, só que é tudo em semi, semi, semi, semi. É semi, semi, semi, semi, semi, semi. Ou seja, é tipo aquela porra daquele birimbau de boca que você tem lá, que só faz toin, toin, toin. Não, não, é que o meu é em dó. Toin, eu vou comprar todos as harpas de boca. Meu Deus, cara. Eu vou comprar todas as tonalidades de harpa de boca existentes. Eu vou comprar muita coisa, cara. Na verdade, são sete. Não, porque é cada um tom, então tem os sustenidos também. Ele vai ter 50, todos nos microtons. Porra, sim, que sim. Legal, hein? Pra fazer boing, boing, boing, boing, você vai focar a boca. O sonho dele é ficar milionário pra comprar toin, toin, toin. É, pra tocar num Citroën 86. Olha, filha, você vai ser... Que vai vir de graça de fábrica, comitê de fábrica, ou toca fita, né? Não, ele vai chegar... Olha, filha, você vai ter 20 milhões, enquanto isso eu tô aqui, ó. Toin, toin, toin, toin. Vai tomar no cu. O Suede vai ganhar dinheiro pra virar um bicho grilo. Vai. Não, ele não vai comprar uma casa, ele vai comprar uma caverna. Não. Pra viajar. E com certeza vou conhecer a Aurora. E o sonho da casa própria? Já vou ter, né? Caverna própria. Não, você já tem incluso. Não, você não vai falou incluso. Isso. Você não falou. Que tipo de casa você vai querer? Ah, cara, eu vou ter uma popular. Casa mais ou menos. Vai ter uma caverna, tá ligado? O que é uma casa mais ou menos? Sei lá, aquelas que o governo dá, tá ligado? Não, se fosse uma bate-caverna ia ser esquema, hein, cara? Ah, tipo não, a que o João de Barro não, faz. Não, bate-caverna não. Eu ia ter uma casa grande. Ah, mas João de Barro, só uma observação aqui, um comentário, né? Curiosidades do dia. João de Barro, ele faz a casa como um túmulo pra a passarinha dele. Porque quando a passarinha dele morre, ele deixa ela lá e fecha a casa. Eu conheço essa história. Eu não sabia disso. O ponto que eu sabia é que se a fêmea trai, ele prende ela lá dentro. É, eu também ouvi isso. É isso daí, se eu não me engano. Se ela mete o gás nele, ele não chega e dá bicada nela. Ele chega e fala assim, você vai ficar em cárcere privada até morrer, tá ligado? É, sossegado, bem mais tranquilo. Então, da hora, né? É um bagulho. Enquanto isso, ele sai e acasala com o outro, tá ligado? Você vai ficar aí fudendo e eu vou com o outro agora. Voltando ao Suede, o que é uma casa grande? Uma casa grande, uma casa de uns 10 cômodos, uma piscina. Eu quero ver se limpar tudo isso aí. Você acha que com 40 minutos eu vou limpar a casa? Não, já caiu pra caralho. Tá me engano dinheiro pra sua filha, velho. É verdade. Não, você tá primeiro, falando que sua filha ia ter que trabalhar lavando banheiro? Não, não, não. Limpar ter... banheiro pra poder pagar a faculdade pra depois você liberar o dinheiro pra ela? Sim, pra ela aprender o que é a vida. Não, já caiu pra caralho. Porque você já comprou o Tornanhão é pra cacete, já comprou um Jaguar, você já deixou dos 20 milhões na conta da sua não, filha. Não, mas aí tem a variação. Você vai comprar um Jaguar que é 1 milhão ou você vai comprar o Citroën que é 20 pau? Não. E outro, o Jaguar que eu quero é o modelo 80 e... Nossa, 8. Mais caro ainda. Ai, caralho. Mais caro ainda. Um conservadão fica mais caro do que um novo. É. Ok, mas é uma peça de colecionador, eu gostaria. Então tá, ele vai... Ó, filha, você economiza certinho seus 20 milhões quanto isso enquanto eu moro embaixo da ponte Jaguar, abraçado cara. Meu Jaguar com tonhonhões. É. Uma casa de uns 10 cômodos, piscina... Vai virar Sussa. Um mendigo gourmet. É. Tipo isso. Ah, quanto que custa uma casa de 10 cômodos com piscina? Ah, cara, uns 3 milhões. Mas aqui em Matão você compraria não, essa casa? Não, óbvio que não, né? Pô, louco. Óbvio que não. Onde você compraria essa casa? Cara, eu acho que eu compraria... São Tomé das Letras. Não, ele compra dentro daquela caverna que... Na verdade, acho que ele ia Machu pagar Pichu. Aluguel pro Ventania, né? Eu compraria, acho que na Argentina, cara. Quê? Nossa, tanto lugar, na o cara Argentina? Vai no lugar. Ah, é, cara, cara. Você vai chegar com o seu Citroën na Argentina. Porque Argentina. Eu queria ficar perto de Mar del Plata. Por quê? Eu queria ficar perto de Mar del Plata. Compraria muito pertinho. Não, ele quer comprar lá porque lá o dinheiro dele vale mais. E vale 4 vezes mais. Além de valer 4 vezes mais, é uma coisa que eu gosto muito. Cassino. Mar del Plata é o Las Vegas da Argentina. Você quer enfiar... Não, pô. Não, aí, ó, filha, você tá sendo... Economiza o dinheiro enquanto o papai enfia tudo no cu. O que vai acontecer? Cu. O dinheirinho da filha dele é garantia pra depois trazer ele de volta de lá. Exatamente. Ele é um mendigo. Né? Filha, deixa um pouquinho guardado que o pai pode se fuder lá. É, se tá o pai se fuder. Perdeu 40 milhões, mas eu tenho um Citroën. Papai pode ficar pobre de um dia pra noite. Se papai se fuder, você toma conta do meu Jaguar e paga a primeira classe pra eu voltar, hein? Ah, não, não. Esses 20 milhões ele vai pra filha, chega lá, passa 2 dias, ele tá dando um cu pra jogar na roleta. Aí, não, vamos voltar pra Matão. Mas esse dinheiro aqui, não, não é da filha, não. Isso aí era economia. Exatamente. Não, não, não, não, não, não, não. Então você, em resumo, você investimento compraria um Jaguar. Zero. Não, os investimentos iriam não, ter. Mas você não tem mais, cara. Você já gastou todo o seu dinheiro. Cara, você falou cassino, você perdeu tudo. Tá, desculpa. Cassino é uma semana. Cassino depois, primeiro, ó. Uma casa, 10 10 cômodos morando perto de um cassino, pega, já é mais caro. Pega 3 milhões pra casa. Ok. Na Argentina, isso vai ser uma casa fudidamente grande. Vai vir até com alfajor dentro. Sim, com certeza. Caralho. Beleza. Aí, tal, pagar os empregados. Ok. Vão ganhar. Beleza. Isso não deu nem 10 milhões. Pelo menos mais 20 milhões vão estar investidos. Você tá considerando pagar os empregados o quê? Um mês só? Você só vai lá, limpa a casa uma vez. Porque você tem que ter dinheiro pra pagar eles pro resto da vida, né? Porque, olha o dedinho mexendo. Isso não deu nem 10 milhões. 20 milhões seriam investidos, com certeza. Cara, porque eu tô vivendo de juros. O cara que vai trabalhar numa mansão vai aceitar se fuder pra caralho pra limpar uma casa gigante por salário mínimo. Mas você tem que ver que vocês ouviram os 20 milhões investidos pra eu ganhar de juros? Mas você não tá pensando que o juro só rola se você não movimentar o dinheiro na conta. Exato, esses 20 milhões eu não vou movimentar. O problema é que você vai movimentar, porque você vai ficar fudido por causa do cassino. Você falou cassino. Eu vou ter 10 mil à toa ali. 10 milhões. Vou ter 10 milhões à toa ali, velho. À toa? Você vai pagar funcionário com o quê? Com juros da porra do investimento. Com juros de 20 milhões? Hã? Quantos você quer pagar? Quantos funcionários você quer ter? Cara, eu vou estar morando na Argentina. Quantos funcionários você quer ter? Vamos lá. Eu vou estar morando na Argentina. Quantos funcionários você quer ter? Caseiros, empregados. Pega 10. 10 20. Coloca aí quanto? 20 mil pra cada um? Por mês? Porra, 20 mil pra cada um eu trabalho pra você. Que seja. Eu vou estar na Argentina. Leva eu junto que eu porque lavo o banheiro lá. O jardineiro mexicano que trabalha pra um milionário ganha para caralho. Okay. Ô, Suede, se você pagar 20 mil, eu vou até desentupir aqueles bracinhos de anão que você solta no privado e fica entupido na cara dos outros. Vai pro banheiro e sai de lá vomitando e chorando. Eu até penduro suas bonecas no teto, cara. Você anda fazendo isso mesmo na casa das pessoas? Nossa, eu lembrei da criança, cara. Uma curiosidade sobre o Suede, só quem conhece ele de infância. Ele caga pelado. Ele não consegue cagar de pé. Você precisa soltar isso no podcast, cara. O Suede não consegue cagar de roupa. Ele tem que se despir. Ai, meu Deus. Ele nasce uma criança dentro dele toda vez. Tem que vir em todos os episódios. Xamã. Cada episódio ele solta uma pérola. Daqui a pouco eu vou aparecer. Não, okay. Ou então o Suede vai ficar pobre no primeiro mês. Agora, que resolve. Ó, o Suede definiu, vai ficar pobre no primeiro mês. Vai. Então, vamos lá. Pedro. Eu? 60 quanto milhões. Que é, não? 60. Vai, consciente agora, não seja um Suede. Agora consciente. Eu jogaria metade no investimento bom. Com 60 você consegue até um investimento seguro, vamos falar aí, uns 1,5. Dá uma grana fodida. E o resto eu ia esbanjar pra caralho mesmo. Eu não ia cortar a vida, né? Comprar casa de cué rola. Eu vivia em hotel por aí, viajava pra caralho. Acabou. Foda-se emprego. Mas você é ciente que fazendo isso, o seu dinheiro vai acabar algum momento. Por mais que. Não, mas ele vai viver menos também. Eu tenho metade no rendimento. Metade rendendo. E cara, se eu tendo 60 milhões na mão, você acha que eu vou viver quanto? É verdade, cara. Depende o quanto de droga você pretende usar. Ah, velho, isso aí não entra em questão. Se couber na bunda dele. Não, prostituta e drogas não entram em questão. Ah, é verdade. A gente não, isso aí a gente não tá contando porque se for assim o dinheiro vai mais rápido. Exatamente. Mas, velho, vamos fingir que somos pastores ou padres, né? É. É, tipo mas isso. Mas mesmo assim teríamos que pagar, né? Porra, se for pastor e padre, ainda, fora o investimento no banco, você ainda tem dinheiro dos outros. Tem igreja. É grana limpa, cara. Cara, eu acho então. Tem que declaração. Dá pra abrir uma igreja no centro. Ah, é verdade, cara. Eu dei a ideia. Não poderia uma ter falado agora. Uma franquia de igreja, velho. Claro, melhor investimento. Melhor investimento, uma ação da Universal. Pra quê, velho? Você abre a sua própria. Não, você compra uma ação da Universal e abre a sua própria igreja. Ações que nunca se forem, ação da Universal, mano. É isso aí. Otário, tem pra todo lado mesmo. Então, você põe, sei lá, 10% lá e rende para caralho. Então, eu não abriria igreja, foda-se. Eu não quero ficar lidando com gente. Eu vou investir metade. Vai vir uma boa grana por mês. Vamos falar que 1% de 30 milhões é... Cara, é muita grana. 300 pau por mês. Então... Falaram que os meus 20 milhões iam render... Você vai morar no cassino, mil, cara. É, vai 200 se mil, não, mas peraí. Cara. Quanto você pretende gastar no cassino? Por dia? Por dia? Eu não vou todo dia no cassino. Você tem o cu, cara. Você quer morar... É! Mas o cara, vício não tem valor estipulado. Você pode... Exatamente. Você fala, hoje eu vou gastar $50. Que eu gaste 100 mil no cassino. Que eu gaste 10 mil... por dia no cassino. Você não consegue colocar o limite. Você não consegue. Você não vai, cara. Você lembra quando a gente tava jogando poker valendo as moedinhas que você tinha na carteira junto com o gordo? Que você tinha 75 centavos, você perdeu 75 centavos. Você falou que você ia jogar valendo a bunda. Fiado. Pra ver se você recuperava o dinheiro só pra você recuperar seus 75 centavos. Eu não lembro disso. Você ficou devendo um real ainda. Eu não lembro disso. Porque você jogou fiado, tá ligado? Eu não lembro depois disso. Te dou dinheiro. Vamos supor que eu tenho um real aqui. Eu não lembro disso. Eu lembro. Não, bom, não, a gente já sabe que você vai se fuder com 2 meses. 3 meses pro Suede pra ele tá tendo que tocar tonhonhonho no cassino pra pagar as contas. E eu ia viajar pra caralho, mas eu até tava conversando com o Together que os melhores lugares que você vai quando você viaja são os lugares mais baratos, que tem a melhor comida, melhor pessoal pra ver e as melhores paisagens. McDonald's. Então eu não ia gastar tanto McDonald's pra cacete. E Cup Noodles tem tudo que é país, então foda-se. Cup Noodles. Então eu não ia gastar tanto assim, eu não ia ter moradia fixa, de preferências, e ia viver dos juros do investimento. Só. Ctrl-C, Ctrl-V. E tem um gasto a mais? Porra, 200 pau por mês tá entrando na minha conta. Foda-se. Carro, vamos falar de bens agora. Instrumento, eu comprava uma PRS batuta mesmo pra ficar. Porra, você não ia querer uma gaita de fole? Vai se fuder. Eu comprava um Martin, um violãozinho Martin bonitinho. Uhum. Carro. Cara, eu não ia querer nada muito estabanado assim. No máximo, vamos falar... Citroën 88. Não. A BMWzinha. Eu pegava aquela BMW elétrica. M3, cara. Acho que é I8. A M3 é bonitinha. Não, a I8 foi a primeira BMW Sport lançada. Mas pra que elétrica, velho? Você não vai precisar economizar com combustível. Cara, porque é o que tem mais de novo, velho. É a mesma coisa que celular. Pra que você quer um iPhone 8? É porque é o que tá de novo. Porque o babaca vai pagar. O babaca aqui quer pagar a porra do carro. Não? Exatamente. Fechou. É certo, cara. O babaca quer morar pelo lado do cassino. Não é um bagulho extremamente caro e absurdo, não é um bagulho ferro velho igual o Suede. Não. Casa. Se eu fosse comprar, eu comprava um apartamento pequeno só pra ter onde dormir quando voltasse pro que eu chamo de cidade lar. Não, tem que ser um apartamento grande pra guardar as muambas que você compraria. Não, as muambas eu compro num lugar, uso e jogo fora. É, verdade. Que eu também não vou usar tanta coisa. No máximo eu vou ter videogame... Tanta carta, todas as coleções então, de Magic. No máximo eu vou ter videogame Magic pra caralho. E os instrumentos. Instrumento também eu poderia levar um violão, foda-se. Ah, o meu violão de viagem, o que que é? É um... O Gibson. Martin. É um Gibson. É um Gibson? Porque é mais barato. Gilson? O Martin fica em casa. O J200? Tipo isso, cara. Compra um violão Fender só pra você quebrar aquele headstock feio, que só fica feio bom em guitarra. Pra caralho. Só fica bom em guitarra. Você quebra assim na frente do vendedor e fala, eu quero o headstock daquele Martin. Quebra também e coloca. Nossa. Tipo isso. E fala, ó, por favor, eu pego amanhã. Gente. Quanto ódio no coração. O que mais? acho que é isso. Coleção de vibrador que você falou também. Também. Enfiar no seu cu tudo. Falar no seu cu, tio, cara. Foi. E os Lady Boys? 60 milhões. 60? Hoje, assim, porra, caiu na sua mão 60 milhões. Ah, normalmente acontece isso. Mas se acontecesse agora, olha, eu colocaria 50 milhões pra render, pra um investimento aí de 1,5% que você falou aí. Foda-se, 1% já tava bom. 10 milhões, cara, eu ia só colocar na conta corrente direto. Você ainda pensa em Tailândia com esse dinheiro? Cara, eu penso no mundo com esse dinheiro. Eu não ia comprar uma casa pra mim, ia comprar uma casa pra minha mãe, onde que ela quisesse ficar. E aí é aí que você coloca suas muambas quando você quer ficar exatamente. Sossegado. Compraria uma casa pra minha mãe. Exatamente. Com um espaço o quartinho extra. Da bagunça é do tamanho da casa. É, o quartinho da bagunça é uma seria, casa cara, do lado. Outra sabe? Casa, sabe? Você compra um container, né, e deixa lá no que quintal. Container, cara? Uma casona com uma porrada de quarto pra minha mãe. Com esses 10 milhões que ficou pra fora. E o resto eu ia torrando. Eu ia viajar, sumir, desaparecer e sumir por aí mesmo, e gastando tudo. Esses 10 milhões até acabar. Você ia pros Emirados Árabes? Fazer o que no Emirados Árabes, cara? Sei lá, cara. Nossa, que agora que eu tava pensando, velho. 10 milhões é grana, hein? É grana pra caramba. Você só torrar, cara. Você deixa com ele 10 separar. Milhões dá pra comer o suede, sobra 10 milhões ainda. Cara, come de graça. Então, por isso. Vocês pagam? Pô, ele cobra de vocês? Não cobra, cara. Pô, suede, você tá mercenário ultimamente, hein? Não cobra, não, cara. Ele empresta. Evitado. Então é isso que você vai fazer. Eu vou fazer isso daí, nenhum cara. Carrinho, nenhum... Pra que eu vou fazer com o carro? Só que eu vou ficar viajando por aí? É de Uber, você e vai ter um atualizado o tempo inteiro mesmo. Uma coisa que a gente carro, tava conversando cara. Uma vez. Ixi. Se a chegar a acabar o dinheiro, é Autobahn na Alemanha, aluga um Bugatti Veyron, 400 por hora naquela merda, chegando perto de acabar o tanque, você enfia na contramão aquela merda e vai embora numa bola de fogo. Justo. Você muda pra outro planeta, cara. Porra. Cena de filme. Porra. Eu sou contra você na contramão, porque você vai levar a vida de outras pessoas junto. Cala a boca, Suede. Ah, foda-se, vai cara. Numa árvore, velho. Sua vida vai tá uma merda. Você vai morrer. A vida da árvore na junto. Você vai morrer. Árvore, cara. Ó, você é ateu e vai morrer. Você tem medo de quem? Deus? Não, mas... mas eu não quero que outras pessoas morram por causa de você mim. Você morreu. Você cagou. E outra? É. Que seja, mas elas têm planos eu não pra falei, essa vida ainda. Eu não falei que eu vou bater num carro. Cara, talvez elas tenham mas plano. Mas na contramão, dificilmente você vai bater num quê? Pode ser num guard-rail, alguma coisa assim. Então usa o guard-rail da sua mão, porra. Não, é mais emocionante. Imagina, eu bato no guard-rail e saio voando por cima dos carros da contramão. Cara, você cara. Você indo na contramão, tentando desviar dos carros, você vai bater e entrar em outra dimensão. Você não vai nem existir mais. Se eu bateria no helicóptero Águia Dourada da Record, enquanto o comandante Hamilton estivesse transmitindo. Seja um piloto de teste daqueles carros que faz o teste do airbag, cara. Não, mas tem que ser um teste real. Real, não numa pista preparada. Mas do mesmo jeito. Eu acho que eu faria uma coisa diferente. Do carro lá. Arranca o bonecão lá, senta dentro do carro e fala, hoje é minha vez. Acabou. O que você faria? Eu alugaria o Bugatti e um Cargo Bob do GTA V e tentaria enfiar dentro do avião o carro. Rampava na autobahn, rampava e tentava enfiar dentro do avião. Não, você podia pegar aquele helicóptero e subir, fazer igual a gente fez no GTA, subir até o teto do mundo e soltar de lá de cima e ver se ele cai em pé, igual no jogo também. Pode ser também, cara. Justo. Mas, cara, torraria esses 10 mil, deixava os 50 milhões, né? Rendendo. 50. Hora que acabasse, cara, não sei quanto tempo ia durar. Não mas vai hora que acabasse os 10 milhões, aí eu viveria só com o lucro. Então, vamos lá, 60 milhões. Com 60 milhões, eu compraria uma gaita de fole, daria pro Suede, falaria, é sua, só que primeiro você vai ter que tocar com o cu. Nossa, eu pensei a mesma coisa, cara. Eu pensei a mesma coisa. E aí, você topa? Não. A gaita de fole vai ser sua e vai com o Kilt ainda. Não. Vai com o Jonathan Davis. E 50 tonhonhões. E mais todos os tonhonhões. 50 tonhonhões, cara. Não, porque eu já tive 60 milhões ali e eu já comprei. Não, mas no agora. Caso eu tenho, você não tem nada. Você é um bosta agora. É cada um. É uma vida com vidas individuais. É caso alguém daqui tivesse esse valor. Não é todo mundo que vai ganhar esse valor. Assim como em todos os casts, o meu cu ficará intacto. Ó, você vai ter uma gaita de fole. Isso é teórico, né? Você só vai ter que tocar o hino da Escócia uma vez. É só nos cast. Vai ganhar um Kilt, vai ganhar todos os tonhonhoi e vou comprar uma plantação de cenoura, um agricultor de cenoura, pra você ficar fazendo suas clarinetas. Cara, ele vai fazer vibrador com cenoura pra vender? Clarineta, cara. Só que você vai ter que tocar o tonhonhoi com a bunda ou indo da Escócia uma vez mas só. Mas não é o tonhonhoi com a bunda? Não, é verdade. Você esqueceu do essencial, os funil pra colocar na ponta do clarinete. Se só a cenoura não vira é, nada. É verdade, tem verdade. Os funil. Não. Ah, não, cara. Isso, beleza. Deixar seu cu fora disso. Plantação de cenoura. Você vai continuar. Fazendo isso, eu ainda faria uma conta com 5 milhões pra sua filha. Só que ele deixaria ela sofrer eternamente. Não. Isso é pra pagar o funeral. Eu daria o cartão pro Suécio. Isso daqui é uma conta que eu fiz pra Serena. Ele ia só que você assim. Vai ter, se você tocar o hino da Escócia, com o cu numa gaita de fole. 5 milhões, cara. 5 milhões. Só uma tocadinha no cucu. Você já fez isso por menos. Você tem que pensar na sua filha você nesse já fez momento, pior cara. Por menos. Fica quieto, já. Você não lembra aquele chiclete? Hein? Pela minha filha, sim. Aê! Enfia alguma coisa com o Suécio. É que hoje ele tem a filha dele. Antigamente eu faria ele também. Fazia pelo goró. É, tipo isso. E olha que era roller com pinga. Puta que pariu. E no microfone, animal? Não, ele ri pra dentro? O que adianta? Vai ficar... Então põe o microfone no rabo, que isso, já que você ri pra dentro, tem que sair pra algum lugar. Eu faria uma conta pra sua filha e eu ia tomar conta. Ok. Sei que se for, não vai gastar dinheiro no cassino, não. Eu filha não ia da puta. Gastar o dinheiro da Serena. Só no cassino. Não, mas é que tá... Não, se não, a não, gente... Não. Que fique claro. Se um de nós ganha, os outros não ganham. É, sim. Só um. É uma vida individual. Não, não estamos cogitando a possibilidade de todos ganharem juntos. Eu dou 10 mil pra cada um. O robô de vaca do caralho. Não, é verdade. Tomando só esperando seu cu, isso. Cara. 10 mil, cara. Não, realmente. Isso daí é uma coisa que eu sempre pensei. Eu esqueci de citar. Eu contribuiria, não você só pro locomotivo, mas pros amigos também. Pelo cu? Não, que eu daria pelo menos 1 milhão pros amigos que estão sempre perto de mim. Eu não preciso de 1 milhão. Eu preciso de microfone novos pro locomotivo, que é pra gente, e que você deixe meu carro novo. Não, mas não, peraí. Eu ia fazer o seguinte. Você disse que precisa de equipamentos de áudio. Eu compraria coisas pro locomotivo, investiria no locomotivo. E daria 1 milhão individual pra cada amigo meu. Quantos um amigos você tem? 1 milhão é muito dinheiro, né, cara? Só pra constar, eu faço parte desses amigos, né? Peraí, quantos amigos você tem que você daria 1 milhão? Só pra saber. Você também, Sugar. Não, só pra saber a quantidade pra já diminuindo, porque você já seria perdeu 20 no cassino. 7. 7? Por aí. 20, 27, mas 7, 20 da Serena, cara, você já tá com 5 reais já. Não, cara. 20 não, mas mesmo. Ó, esquece. Peraí, deixa eu falar dos meus gastos. Desculpa. Então, você vai tocar o hino da Escócia. Vai. Você vai tocar o hino da Escócia. Vai. Pra, se eu não tivesse o dinheiro, você tivesse depositando 5 milhões pra Serena. Exato. exato. Sim. Então, você já perdeu 5 no cu do Suede. Não, não tem problema. Satisfação pessoal não tem preço. E obviamente que isso ia virar uma atração pra locomotiva, um vídeo só. Ok. Seria tipo GQS. Então vamos. Porra, eu vou jogar na Mega Sena toda semana a partir de agora. Porque se um dia eu ganhar, o Suede vai fazer isso. Cara, só uma pergunta: eu não vou fazer parte de talvez ganhar 60 mil. Vai, depois que eu terminar. Calma, cara. Você também pode enfiar a gaita no cu. Aí, ó, eu faria. Por isso. Nessa brincadeira, eu gastei, sei lá, menos de 10 milhões. São 7 milhões por aí. Beleza. Eu pegaria 40 e depositaria, né? Pra render. Porque, né? Tem que pensar, porque 60 milhões uma hora acaba. Claro que minha vida ia encurtar pra caralho. E 10 milhões eu ficaria gastando. Como eu gastaria? Porra. Com porra. Não, eu tô pensando em outras maneiras de foder o Sueli, mas eu não quero pensar nisso. Tá vendo? Eu sou um bom amigo. Eu não quero pensar numa maneira de foder. Mas a primeira coisa que vem na sua cabeça é isso. Sim, porque você falou gaita de folha, tá? Ia ser engraçado ver você tocando gaita de folha com o cu. De ponta cabeça. De ponta cabeça. Com um kilt. Ok, 10 milhões. Ó, 10 milhões, não, 10 milhões aí dá pra comprar uma casa própria. Que mas eu casa não compraria própria? Em outro país. Compraria aqui no Brasil. Eu acho que no Rio Grande do Sul, acho que, né... Mas qual o tamanho frio, da casa da que você compraria? Não precisa ser uma puta casa. Mas de repente, uma fazendinha. Uma fazenda pra criar seus gatos? É. Na verdade, é só pra falar que tem. Ele ia mandar outras pessoas cuidar, né? Não, é só pra tirar umas férias. Quem né, tem mano? Fazenda é isso mesmo. É, porque não vai ficar lá olhando pro gato. Não, mas assim, não, eu ficaria. Furando bicheiro na pata de cavalo. Não, eu ficaria lá, mas outras pessoas tomariam conta, lógico. A casa que eu ia comprar, eu esqueci de falar, é um apartamento, só pra não precisar ficar me importando com assalto, essas coisas. Não, eu falei uma casa uma pequena. Fazendinha. Você falou um apartamento. Foda-se. Aí um carro. Dele? Um carro. Eu não penso em carro muito caro também, não. Mas alguma coisa automática pra não me preocupar mais com marchas. Um Meca. Carro automático é bom pra muita coisa. Exatamente. É verdade, dá. Não, deixa quieto. Ah, eu não gosto de carro. Sei lá. Carro automático é eu bom. Eu acho que o tesão de dirigir é isso, cara. Você tá dirigindo, trocando as marchas. Eu ali, falava eu acho que é legal, isso. Cara. Eu falei isso até não, ter o primeiro carro automático. Não, isso daí não dá nada, não. Uma eu caminhonete. Falei isso. Uma caminhonetezinha. Uma Hilux. Uma Hilux. Não, um pouquinho mais que Hilux, né? Mas uma Hilux, tá bom, algo cara. Assim. Pobre pensa pequeno, é Hilux, cara, tanta caminhonete não, eu tô pensando assim. Hummer, cara, Hummer, que carro. Hummer não produz mais, eu quero uma coisa nova. Mas é esse que é legal, ninguém mais tem, então compra de quem tem, um intacto também. Não, quero uma coisa nova, não quero sentir cheiro de cu dos outros no meu carro, não. Ô, mas com 60 milhões, você conseguiria chegar no cara que fabricou o Hummer lá e falar, faz um só pra mim, eu quero um pra mim. Não, mas, não tem mais as formas. Eu ainda tô pensando em de uma maneira consciente. Não vou. Com 60 milhões eu ainda não vou meter tanto louco assim. É o que eu falei, tem uma fazendinha, tem uma Hiluxinha, algo um pouquinho a mais do que Hilux, né? Mas aí eu meteria louco nessa fazendinha, na casa da fazendinha. Teria um estúdio. Massa. Um estúdio fudidão. Estilo Midas. Estilo Midas pra mais. E eu acho que é isso. Com 60 milhões é isso, não é muito mais não. Xamã. Shazam. Caiu chamate. 60 milhões na sua conta agora. Trim. Cara, bom, primeiro eu ia comprar uma casa. Sonho da casa própria. Da casa própria, que eu moro no fundo da casa da minha mãe, então nada melhor do que me livrar da véia, né? Já casei pra me livrar um pouquinho e voltei pra lá. Não, mas aí você comprou uma casa pra você e uma casa nova pra sua mãe. Isso, não, ela já tem a casa dela, mas se ela quiser uma casinha melhor, não. Também, mas... Compra uma casa pra você e uma casa pra ela longe. Sim, sim. Daria a casa... Minha mãe tem um sonho de voltar pra cidade da família dela, que é uma cidade bem no interior, próxima divisa com Mato Grosso. Você faria, então, de volta pra sua terra. Isso, com a minha mãe, cara. Nossa, a xenofobia do Gugu de mandar os nordestinos de São Paulo pro Nordeste vai chegar em você pra mandar tua mãe embora. Na verdade, o Gugu... Isso não pode entrar, cara. Caralho, passou uma garça voando aqui. Ainda mais porque a gente tem... Caralho. Bom, enfim, voltando ao assunto da casa própria, uma casa pra minha mãe onde ela quer voltar lá, perto da família dela. E eu acho que compraria uma casa aqui em Matão, Araraquara mesmo, eu gosto da cidade. Por mais que uma cidade bosta, não tem nada aqui, mas eu gosto daqui. Ó. Ah, hoje em dia tudo você pega pela internet, você quer sair, você vai pra outro lugar. É, hoje você tem acesso, é mais fácil você ir pra outros lugares hoje do que antigamente você tinha de charrete, é, né? É melhor você guardar seus bens numa casa no interior do que numa cidade grande. Sim, mas eu compraria uma casa própria aí, mesma linha do que o Sérgio falou, uns 10 cômodos no máximo aí, e jogaria uma grana aí na poupança, compraria algumas ações que não tem a queda desde uns 5 anos atrás, então elas vêm se mantendo, estabilizada, ou vêm subindo. Se comprava tudo em Petrobras. A Petrobras é se fuder, cara. Cara, meio arriscado, mas compraria umas ações aí. Compraria uma guitarra Music Man Majesty, a última que saiu, modelo de John Petrus. Ah, sim. Meu sonho. Ela é bonita. Uma, né? Signatura da Ibanez, que agora o Mike Tom Clemson é um filho da puta que saiu pra Jackson, né? Mas eu compraria Ibanez. Né? Compraria Ibanez signatura Mike Thompson. E montaria meu estúdio também. Um estúdio bacana. Não teria ser foda, assim, mas um estúdio legal, bacana, assim, pra mim curtir e pra quem quisesse gravar, curtir também, tá lá. Justo. E o resto, viajar. Acho que não tem muito segredo. O negócio é conhecer o mundo. Justo. Principalmente os Estados Unidos. Meu sonho é ir pros Estados Unidos, que eu ainda vou realizar. Principalmente na Times Square. Trazer uma Fender americana de lá, uma... É porque lá Deluxe. É bem mais barato. Sim. E lá é só Fender, né, cara? Uma Fender e uma Gibson. Eu não gosto de Les Paul, mas traria uma Gibson Les Paul. Lá, Fender é só Fender, não é americano, né? É, lá é só Fender, né? É igual se eu for no Japão, pega uma Fender. Não, mas você vai chegar lá, vai ter uma Fender mexicana também, se você quiser. Sim. É claro, lá tem Fender mexicana. Seria tipo uma Eagle, né? Fender mexicana não, lá é tipo Eagle aqui, né? A Fender americana, lá você compraria, seria uma Fender uma só. Fender, e quando você trouxesse pro Brasil, ela viraria uma Fender americana. A Fender americana, porque lá eles têm Fender mexicana, tem Coca mexicana, tem Jardineiro mexicano. Coreanos. Tem mexicano. Tá? Que é uma parte diferente, porque nós também somos americanos. Ah, lá vai o... meu Deus do céu. Isso... Ai, não vou falar. Você quer comparar com os Estados Unidos? Brasil com os Estados Unidos? Nós não somos americanos? Sinceramente, velho. Deveria ser outra coisa. Nós não somos americanos? Sinceramente, não. Sinceramente, não? Foda-se, não. Cara. A gente é brasileiro. E só, exatamente. Deixa, só completar. Eu gosto da linha de raciocínio do Tanisho de fuder o Sueli. Eu também disponibilizaria um valor a uns 5 milhões pra Serena se ele tocasse uma flauta transversal pelo cu de ponta cabeça. Transversal, velho. Você vai ter que ir peidando. Transversal precisa de impulso de ar. É, peida o quê, cara? Você não viu o vídeo da mulher que tocou com a vagina um clarinetezinho? Peito vagina é. Não, ela, ela fez, diferente. Mas ela tocou com a vagina, porque você não pode tocar com o cu. Transversal é sopro. Então, é impulso de sopro. E a flauta sopro. Faz o quê? Você peida o quê? O peido é o quê? Não, o peido dele faz... É, tem essa. Não, ele já é fechadinho, não, cara. Na verdade, pelo menos. Não sei quando foi a última vez que você comeu ele, mas não tá tão fechadinho assim, né? Nossa, velho. É, o último teste da farinha que ele... Tá piorando, sim. Mas... O último teste da farinha que ele fez deu 13 pregas só. Diz que o normal é 29, né? Tá ficando gato, tá ficando cego. Se você molhar o dedo no copo de água e fazer igual no copo de cristal, passa na boquinha e já subiu. Aí, já. A velhinha de couro dele... Eu pensei que você aqui... Não, eu não... Quem convidou foi você, cara. Exatamente. Você tem que pagar pelos seus pecados. Eu tava em casa, tranquilo. Você falou, não, vem, grava um podcast. Eu falei, mano, você sabe como é que é, né? E agora ele tá convidado pra sempre. Sempre quiser participar, tá, né? Tá fodido. 15 anos de amizade. Eu já sou fodido com esse povo aqui. Ui. Oi. De repente você foi lá, desanimado no banco e tal. Porra. Mega da virada. Ai, caralho, né? Pô, de novo, vou ver o vermelho que tá lá e tal. E de repente, tá um pouquinho menos de 200 milhões, porque, né, já abraçou pras contas ali. Então você tem um valor livre aí? 150 milhões. Você tem um valor livre aí de 199,2 milhões. Pouco, né? Ó, só deixar claro que agora a gente não precisa se preocupar tanto com um investimentozinho ali e tal. Não, eu acho que o Sueli ia estar fodido do mesmo jeito, porque ele continuaria no cassino, né? Não, mas coisas que vocês disseram. As obras do cassino continuariam ou não? O quê? Você ainda teria os planos de Argentina, cassino, bababá? Eu acho que eu não compraria uma casa, Léo. Eu acho que eu viajaria pra lá só pra jogar. Um cassino. Porque mas agora eu posso viajar pra caralho. Mas no cassino, ele vai perder e vai voltar pra ele. Que eu vou viajar. É, comprar o cassino, né? Mas ele não tem graça você comprar. O legal é você gastar o dinheiro e pensar que você vai recuperar outro dia. Não. Esse é o prazer do jogo. Cara, mas o cassino é um investimento bom. Cara, você podia comprar... Porque você tá comprando o cassino pra ganhar dinheiro dos outros. Você podia comprar o cassino pra Serena. O prazer do Suede era jogar no cassino. Então compra o cassino pra Serena. A emoção do viciado em jogo... Eu não sou viciado em jogo. Mas você seria. Pra você gastar dinheiro no cassino, você tem que ser um viciado. Oh, uma coisa... O Together falou a coisa mais certa do mundo. Você quer deixar dinheiro pra Serena? Compra o cassino pra ela. Porque você vai deixar todo o seu dinheiro lá pra ela. Exatamente. É verdade, é um investimento pra ela. Mas a curto prazo. 200 milhões. A curto prazo. 3 meses no máximo. Sua filha vai ter 200 milhões. Um pouquinho mais, né? Vai, Sérgio. Eu faria tudo que eu já disse, investir... Não, tudo que eu já disse, não. Coisas que vocês falaram que eu também gostaria, que é, por exemplo, ter meu próprio estúdio pra fazer minhas loucuras. Mas tem coisa que dá pra mudar, né? Você falou que não moraria mais na Argentina. Não moraria mais na Argentina. Porque, realmente, se eu quiser quisesse ir pra Mar del Plata jogar no cassino, eu iria. Se eu quisesse ir pra Las Vegas jogar no cassino, eu iria. Sim, tipo, de boa, bate e volta. Ia conhecer várias partes do mundo. Ia conhecer a Aurora. Ia... A tara dele, caralho, do momento, mano. É a Aurora, até ele descobrir uma outra artista. Que é talvez. É tipo a Maluma Galhães americana. Não é. Aurora, é sim, Aurora, é Aurora. Sim. Não, mas eu pagaria um chá pra ela, pra gente conversar. Vai dar um chá, né? Pra ela aceitar só se for de fita. Não, cara. De maçã. Nossa. Eu chegaria com a maçã pra ela e falaria, ó, esse, dentro dessa maçã está o meu desejo. Vamos ela conversar. Falar, dentro dessa mão está o meu dedo. Aí ela come a maçã com semente e tudo e morre de intoxicação por cianureto. Mas se ela for alérgica à maçã? Fudeu, já acabou. Não, ela não é alérgica. Vamos deixar o Suede continuar os sonhos molhados dele, vai. Vai. quero ver até onde vai isso. Okay. Suede, por favor, enquanto você faz esse comentário sobre a Aurora, tira a mão dessa região aí que tá ficando feio pra gente aqui. Imbecil. Seu bolso tá furado? Não. Você fica tão animado quando você fala disso, né? Então, continuando. Ele começa a tremer, ele fala que é frio, mas começa a tremer aqui quando começa a tocar nesse assunto. Então, eu acho que vai cortar, né? Isso não vai cortar nem fodendo. Continuando. Ok, com 200 milhões, 50 milhões ia pra poupança da Serena, 100 milhões... Ah, 50 milhões? Sério mesmo? 50 milhões. Porra, 20 milhões já tá bom, velho. Não, deixa 50 pra ela esbanjar. Até ela terminar a faculdade já rendeu bastante. Dia de cassino ele se arrepende, pra poder ser 20 ainda, né? Porque, ó, 50 milhões pra Serena, ok. Aí eu vou ter 150, 100 eu vou investir, ok. Vou viver com 50 milhões. O que, que eu vou fazer com 50 milhões? Comprar tudo que eu quero, todas as bagaceiras que eu quero, instrumento bizarro, instrumento antigo. Eu vou Mas buscar... Tudo que você quer, dá pra comprar com 50 milhões? Dá, porque eu não quero muita coisa. As coisas que eu mais quero são instrumentos arcaicos. É o que eu mais quero, instrumentos arcaicos. É o que eu quero. Cara, tem um mendigo em Araraquara que faz acordeão de palito de dente. Não, não é esse tipo de instrumento arcaico que eu quero. Isso daí é instrumento de humanas. Não é isso que eu quero. Eu quero um didgeridoo, eu quero muita coisa. Eu quero... Não, flauta pan é um instrumento que eu odeio. Com todos os valores que a gente sugeriu pro Suede até agora... Ele ainda pensa como um andarilho. Ele ainda fica, eu quero todos os instrumentos bizarro, eu quero só isso que bizarro. Você quer. Isso é o que eu mais quero. Você disse o seguinte, fora tudo que eu já falei. Então fala tá. Coisa que você então, não falou. Tá, ok. Outras coisas. Viajar, eu vou viajar pra caramba. Isso eu não ia fazer com 1 milhão, com 30, só agora com 200. Ia viajar pra caramba, conhecer várias partes do mundo, conhecer gente, conhecer a Aurora e... Puta que pariu, velho. Tira a mão do bolso. Pô, ele não quer que a gente zoe ele, mas ele pede. Ai, gente. Vai na paz, você conhece 500 não, Aurora idiota. Ali? Não, idiota. Não, não, a Aurora é única. E aí eu iria ela jogar. Ela é especial. É especial. Ela é a primeira, da classe de doença dela, né? Idiotas. Aí eu ia fazer meu home studio pra gravar minhas loucuras. Não, pera aí, home studio? Um home studio. Não, home studio, com esse dinheiro você não faria um home studio. Não, eu ia fazer um estúdio fudidaço okay, na minha casa. Home studio, eu imagino dois retorninhos toscos lá, um controle. Dois retorninhos da... Da Behringer, sei lá. Não, tem o... É, duas caixas da LL ali com retorno. Não, eu ia fazer um estúdio fudido. Fudido, mas fudido. Só pra mim e meus amigos. Eu não, sabe, eu não ia gravar a gente. Como sempre, o Suede emprestaria pros amigos e não saberia onde mais, ia estar mais no estúdio dele, né? Tipo isso. Falando nisso, devolve meu controle, Tanish. Ó, oh, verdade, tem que devolver. Valeu, esse controle. Beijo, tchau, tchau. Nem usei. De diferente, acho que de diferente eu ia alugar uma mansão, tipo uma mansão mesmo, estilo castelo. Não, não vai ter Aurora agora. Vizinho da Aurora. Ele vai inaugurar não, o estúdio tipo com um a Aurora. Eu alugaria um castelo inglês pra reviver as festas de Marquês de Sade. Caralho, com quanto? Pera aí, caralho, com quanto? Nossa, velho. 50 milhões. Com 50 milhões que você vai... de reais, você alugaria um castelo é inglês. Reais, cara, é reais. Cara, e como você levaria as pessoas pra lá? Porque assim, peraí, cara, eu ia inglês, ter os você 100... tá falando de euros. Sim. Não é 50 milhões de barra de ouro que vale mais que dinheiro. Tá, peraí, deixa eu voltar aqui. Porque eu já gastaria uns 40 milhões só pra alugar o castelo, né? Mano, sabe onde você não, pode fazer não, essa putaria toda? Não, você não conseguiria alugar um castelo na Inglaterra, seu arrombado. Revive a porra do Noite Sem Pressa só e Não, eu queria reviver as festas de Marquês de Sade. Revive lá. 40 milhões? Seja você aluga um castelo na Inglaterra gente, com 40 milhões? Vocês cara, entenderam você pode que não alugar. Sabe gastar dinheiro? Um castelinho inflável. Eu sou de aqueles lá, nossa, cara, eu vou com 5 reais lá na loja comprar comprar o bagulho. Chega lá, é 300. Pô, você, eu tenho 5. Não, não, não. Pensa mais perto. Pensa em reais aí, porque euro você não tá sabendo pensar. Tá. Desculpa. Cara, 50 milhões de reais. Aí ele vai alugar um cômodo do castelo. 50 milhões de reais dá uns 10 milhões de euros por aí. Pra um pouquinho mais. Pelo castelo até chegar ao cômodo da festa. Aí seria interessante, entendeu? Mas sim, eu pagaria muitos tours históricos. Eu ia visitar muitos lugares históricos. Gostaria muito. Faz uma orgia em Alcatraz. Em Alcatraz, velho? Não, ué. É, não. Deve ter acontecido muito lá. Não, mano, em Alcatraz. Principalmente não. Do tipo que você curte. Não. O que aconteceu em Alcatraz? Ele já fez aqui. Eu ia pagar tours históricos. Por onde? Cara, pela Inglaterra, pela Espanha. Por toda a globalização europeia, tudo que aconteceu por aí, eu ia pagar. Ia pros países nórdicos também, ia viver um bom tempo lá. Fazendo? Tá. Vivendo. Gastando. Ah, comendo carne podre, né? De baleia. Não, bebendo cerveja quente. Ia fazer o que mais gosta, não ia tomar banho por um bom tempo. Não tá dando, mano. Não tá dando. Hoje tá foda, tio. Que combinou, chamou pra gravar com a gente. Chamou. Quem tá gravado. Quem chegou e falou, oh, vamos desligar e colocar mais microfone aqui que o cara vai gravar. Foi você. Deus é testemunha que eu só vim buscar um case, cara. Não, o cara chegou, o Suede, oh, vamos gravar. Não, foi o Tani. Mal sabia ele que eu sou sagaz. Mas é o seguinte, Suede. Você é o bicho mais frescureito do universo pra comida que eu conheço. Ah, nem tanto. É. O Tani não come morango. Não. Foda-se. Você não come nada que não seja arroz e batata. Não. Carne disfarçada de gente, pedra. Gente, ele tem um porquê de não comer feijão. Ele tem medo de engasgar com caroço. Isso é verdade. Então, aí você tirou isso? Porra, Suede. Feijão eu acho nojento. É por isso que eu não como. Suede. Você vai lá pros países nórdicos pra comer o quê? Pra beber cerveja quente. Não, você acha que a cerveja te sustenta? Você vai passar um tempo lá só de cerveja quente? Você acha que só a cerveja de rola te sustenta? Que não, besteira que você vai comer, nego ia chegar pro seu lado. McDonald's. Tem uma carne de alce aqui, uma carne de viado, sabe, com molho de blé. E, tipo, a carne vem só selada e por dentro é crua, tá ligado? Assim que eles comem lá. Eles comem lá aquela carne de baleia enfiada numa foca morta que deixa apodrecendo. Baleia e come, não. É tipo um pata negra, tá ligado? E come carne de tubarão fermentado, cara. Um bagulho nojento. Eu sei, mas isso é prato típico, gente. McDonald's, você já vai tá, achar já McDonald's tá. lá, cara. Então, o arroz é prato típico, o macarrão é prato típico, porque você tem nojinho, cara. Não, mano. Tá comendo sopa de letrinha, macarrão. Moleque criado à base de leite com perimucilon. Passa pro próximo. Então, Sérgio, já acabei meus gastos. Exatamente por isso, eu acho que você viajar ao mundo seria a pior pessoa do mundo, porque você não come nada. Mas eu ia ter dinheiro pra comer o que eu quisesse. Eu acho que ele ia ficar empolgado dentro dos hotéis. É. Aí ele falou, não, eu fui pros países nórdicos, mas ficou num hotel 5 estrelas, tá ligado? O problema é que você vai pros países nórdicos e, tipo... Eu vou pras tavernas, cara. Você vai comer miojo, porque eu posso comer o que eu quiser, só que exato. Lá é um determinado tipo de comida que você não come, você vai ficar comendo miojo lá, velho. Eu não vou pra provar comida. Mas a melhor coisa dos países é provar comida diferente. Não, é provar os costumes. E a comida é o quê? Um dos costumes. É a base? Não. É a base, cara. É a base. Comida, cara. Viagem é comida, cara. Você foi pra algum país diferente, você fala, não, eu experimentei a iguaria do país. Você qual que é a cultura Itália, deles? É a vai comida, nos Estados cara. Unidos, você vai no país norte, você tem que comer. Gastronomia é 20% do país, cara. O cu, cara! Se não tiver um micro-ondas, você não vai comer num lugar, velho. Rapaz, acabou de voltar da Tailândia. É comida, velho. O mundo gira em torno da comida, paciência. Cara. Pô, você voltou da Tailândia, só uma pergunta. Todo mundo luta Muay Thai lá, cara? Não, cara, não é assim. Todo mundo come leite boy lá, tem uns malucos subindo nas árvores, dando uns Hadouken lá, não, assim. Não é. Todo lugar que você é vai, assim, você cara. Vê uma mulher batendo num cara, quando você vai ver, essa mulher tem pinto? Não, cara. Pô, mas é verdade, que Tailândia é lugar do traveco, né? É, cara. É, você comeu muitos por lá, outros. Então você deu. Não, porque todo mundo não. Que vai diz que experimenta alguma não, coisa. Não, não experimenta não, cara. Tá. Então, vamos passar pra alguém que sabe pensar com dinheiro. Pedro. Ah, eu sei pensar com dinheiro, gente. Meu salário, eu chego em casa, pago as contas e jogo tudo no canto nerd pra pegar Magic. Justo. Cara, inteligente. Ah, vamos ver. Ah, nesse ponto, eu acho que investimento de cu é rola, né? Sim. Porra. Que eu acho que eu não vou conseguir gastar 200 milhões na minha vida. Então... Vai. Os planos se manteriam mais ou menos o mesmo. É o que todo mundo ganha na Mega Sena fala, né? Não, no final das contas, você vê o cara tá vendendo sorvete na rua, né? Eu não vou ser igual o Big Brother, que o cara vai lá, não, eu ganhei 2 milhões, minha vida vai... vai mudar? O cara compra uma fazenda com gado, o nego vai lá, mata ele e acabou a vida. Não, eu ia manter basicamente os mesmos planos, só que ia mudar algumas coisas. Instrumentos eu ia comprar mais. Eu ia comprar uma Gibson Les Paul, que eu sou viciado em Les Paul. Violão, eu acho que onde eu fosse eu comprava um e jogava fora, foda-se. Não, realmente não ia ter um lugar, eu não ia comprar casa nesse ponto. Eu ia alugar container pra guardar minhas tranqueiras e colocar uma cama dentro do container com ar-condicionado e foda-se, eu vou dormir lá o dia que eu quiser. E viajar a porra do mundo, eu vou pra um lugar, ah, vai alugar o quê? Não vou alugar merda nenhuma, eu vou comprar uma moto e vou viajar as porra dos países de moto, vou comer tudo que eu quiser comer, todos que eu quiser comer e foda-se. E foda a vida. Todos, cara. Foda-se, eu vou ser rico, você vai me criticar? Meu Deus do céu, você transou com Lady Boy, fica aí fudido da vida. Justíssimo. E eu vou comer tudo até, sei lá, velho. Eu ia experimentar tudo que é... Isso foi um bom voto de amizade pro Together que não quis assumir. É, velho. Tem que ser feliz na vida, cara. É igual eu falei pro Together hoje, você vai pra Tailândia e não vai comer Lady Boy, é a mesma coisa que ir pros Estados Unidos e não causar um massacre no meio desse pau. Então, cara, eu ia realmente começar a aproveitar o máximo de cada país que eu fosse. Óbvio, dentro do... Sabendo que 200 milhões tem fim, ia gastar pouco, assim, do tipo... Igual quando eu fui pra Belo Horizonte, ao invés de comer num restaurante, a gente parou no carrinho de lanche mais nojento que tinha e paguei R$5 num cachorro quente fodástico. É a melhor coisa isso daí, cara. É a melhor coisa. A melhor comida que tem, mesmo com dinheiro, cara. Ponto turístico de cué rola. Foda-se essas merda. Torre Eiffel, pra mim, pode cair, explodir aquela merda. Ah, eu queria ver, cara. Eu faria uma boa ação que eu faria, cara. Eu ia fazer um canil decente em alguma cidade. Como uma freira. Cara. Certo, Pedro já terminou. Together, 200 milhões. Não, outra 200. Coisa que eu ia falar. Tomar no cu, agora era roupa, eu. Roupa, foda-se. Eu ia comprar, eu ia usar, jogar fora e comprar outra. É melhor do que ficar lavando e passando, né? É, velho, vai se fuder. A gente sem ter dinheiro já não gosta de fazer isso. Imagina com dinheiro. Together. Puta que pariu, 200 milhões, cara. Ok, 200 milhões. Penso basicamente igual ao Pedro. Investimento de cué rola. Coloca tudo, nem na poupança. Foda-se, põe na conta correndo direto só pra não render. Deixa só tudo pra não render. Tá correndo, não vai só render. Só pra não render nenhuma. E ainda coloca... compra aquele título de capitalização da... O Hipercap do como caralho. Como chama aquela porra lá de tartaruga? Que tartaruga? Tartaruga, cara? Tortuguita? Daquela associação de proteção à tartaruga? É. Eu pago 20 contos por mês dessa porra e eu não assinei nada. Que bom, cara. Eu pegaria, não. Colocaria tudo na conta corrente pra não ter que ganhar dinheiro, porque eu não vou querer ganhar dinheiro mais na minha vida. Eu assinaria vários cartões de crédito pra pagar anuidade, à toa. Só pra falar, eu tenho Blaster Gold aqui. Essa é Water Fighter. Tem um American Express. Um American Idol. Tenho tudo. Tá, pode crer. Eu... Pega todos os cartões Van Gogh. Eu não compraria casa porra nenhuma também. Pra que eu vou fazer com casa? Eu compraria, no máximo, uma mochila. Só o que coubesse na mochila ia partir por aí, cara. Gastando clean, sem dó nem piedade, cara. Qualquer lugar vai ficar só em hotel. O hotel que quiser, busca na internet. O hotel mais hotel, bonito que você achar. Hostel, foda-se. Hostel de coerrola, cara. Eu vou ter 200 milhões, cara. Eu ia cara. No hostel porque o bom do hostel é que tem mais gente dormindo no quarto e pode promover uma orgia foda, né? Orgia? Você com 200 milhões, você promove orgia no teto, cara, do hostel. Se você quiser, você compra o hostel inteiro. Então, por isso. Eu ficaria em hotel, cara. Hotel. É só sair pescando na rua. Com 200 milhões, você pesca facinho, cara. E, cara, só viajaria. Viajaria o mundo sem treinar roupa também. Comprava roupa, enjoou da roupa, dá a roupa embora. Limpa o cu com só ela e vai. Só caber na mochila, velho. Só caber na mochila e vambora. Comendo também. A única coisa que eu não gastaria tanto dinheiro é com comida, porque os melhores lugares são os mais baratos. A vida, cara. É como diria o Jô Soares, o melhor lanche é aquele que mais tem bactéria. Justo. Jesus, tá vendo, bactéria que dá o... Quanto mais transparente vivos, o saquinho cara. Do lanche, melhor. É lá que tá o bacilo vivo aquilo. Quanto mais suor cai na chapa do mas basicamente isso, cara. Ele limpa assim a testa. Cara, eu não compraria nada. Não compraria casa, eu não compraria um carro. Justo. Não faria sentido, cara, você ter tudo isso num lugar, você não vai ficar num lugar só. Não, quem viaja pro interior onde que já quisesse. Não compra carro, né? Quem tô com vontade de comer japonesa hoje, vamos pro Japão. Pega o avião e vai pro Japão. Aí você come quantas japonesas não você quer. Vai na Augusta, né? Não, pra quê? Vai pro Japão direto. Vai pro Japão direto, massa, cara. Você vai pegar literalmente com a japonesa, né? Vamos pra Tailândia. Si, né? Justo. E é isso aí. Eu, 200 milhões, Suede. Oi. Gaita de fole. Porra, mas você ainda tá nessa? Tô, porra. Ele já falou que vai fazer, então... Mas já dá pra aumentar a proposta. Não, isso daí não vamos isso repetir não as mesmas valor, coisas. Eu não tô repetindo. Muda o instrumento. Eu acho que se o Tanis tivesse dinheiro só pra comprar gaita de fole, ele faria isso, cara, ainda. Muda o instrumento, cara. Suede. Gaita de Fole. Só que dessa vez não tem 5 milhões pra sua filha. Então não. Eu vou rachar a sociedade no cassino na Argentina com sua filha. E aí? Só a Gaita de Fole não. Cara, a sociedade no cassino com sua filha. A Gaita de Fole em signatura Jonathan Davis. Se ferrar, mano. Signature, sei lá, Nego do Borel. Não, como é que chama a mulher que ele fala aí? Aurora. Signature Aurora. Aurora não toca a Gaita, a de, Gaita de Fole. Mas, cara, essa, mas ela assina, cara. Ali pra tocar. A Gaita de Fole que a Aurora colocou a boca pra tocar. Tá, ok. Não ia ter nada pra ser. Tinha Gaita de Fole pra você e eu compraria a pista VIP inteira do show da Aurora pra você. Um show inteiro, eu acho que seria bem interessante. E ela ia assistir o show dela com você. Pô, você não aceitou Sociedade no Cassino? Sociedade no Cassino com a sua filha ia dar mais do que 5 milhões pra ela. Sociedade no Cassino e pista VIP na Aurora. Não, seu cu, porra. Vai se fuder. Velho, é meu cu que vai soprar essa gaita, então sua filha não vai ganhar porra nenhuma. Eu vou pegar 5 milhões e rasgar na frente da sua filha e falar, ó, é culpa do seu pai que eu tô fazendo isso. Sabe o que é? É que pro Suede esse lance de assoprar é uma dificuldade. Ele tem habilidade em puxar, né? Ele dá de pra dentro, caralho, das coisas, não pra fora, né? Então, pra ele é meio difícil ainda. Então, ó. O Suede... Puxou o PV, tá ligado? No quarto. O Suede é especialista na sarrada inversa. Por isso que quando ele põe pra fora, dá merda, né? Eu vou pegar 5 milhões de notas de 100, chegar na frente da sua filha e falar, isso daqui daria pra comprar, sei lá, uma boneca de supletos pra você, só que seu pai não quis. Rasgo. Isso daqui podia comprar um tablet pra você, seu pai não quis. Rasgo. E eu vou fazer isso com sua filha, pra traumatizar e pra criar um ódio. Até dar 5 milhões. Porque você não quis, você não aceitou a sociedade no cassino, que ia dar mais do que 5 milhões por mês pra ela. Ó, o cassino, você aqui pagaria o lanche da semana. Cassino vale mais do que barras de ouro. É. Você faria isso? Sem o show da Aurora. Mas você rasgaria na frente do Serena? Rasgaria. Se você não fizesse, eu rasgaria. E acabou a sua oportunidade. Você aceita o cassino, Sérgio? Você faria isso na frente do Serena? Faria, faria. Por culpa sua, você é responsável. Você aceita o cassino? Lamentável isso. Pô, ó, eu quis dar 5 milhões pra ela da outra vez, você aceitou. Agora tô dando uma sociedade no cassino que é muito mais que os 5 milhões que ela vai tirar por mês. Ok, você quer ver eu soprando uma gaita de fole pelo meu rabo. Não é difícil, cara. Ok, é satisfação pessoal isso. Você já peida em dó bemol, cara. E depois eu quer com uma gaita. E depois eu vou te dar um milhãozinho. Estou me prostituindo por uma gaita de fole. Não, uma gaita não. Não é pela gaita de fole. Assim, gaita de dinheiro, fole. Tá, é metade de um cassino pra sua filha. A coca tá sem tampa. E... um milhãozinho livre na sua mão. Mano, ele tá falando do futuro da sua filha, você tá preocupado com a tampa na coca? Não, vai, eu sopro essa gaita aí, já. Fechou. Isso foi só pela gaita. Isso tá muito grande, meu gordinho atazanando o outro. Sério. Tá, ok. Atazanando o judeu. Quais as chances de você ter uma gaita de fole, cara? No cu? Cara, eu faço uma gaita de fole a hora que eu quiser, eu só não tô com tempo. Não, mas você ia ter uma original. Original, de feita de estômago de bode, de todas essas coisas. É, tudo. Eu gostaria de uma, por favor, sem... É de uma... Não, tem sim. Sintética, não, por favor. Você quer do estômago da piada. Eu quero que uma sintética, por favor. Tara, fazer uma do estômago da Aurora. Adele. Mas nem fodendo. O estômago da Adele vai ser a baita de uma gaita de fole. Porra, mano, vai ter que sentar em cima pra tocar o nome. Eu achei que era a Adele. Não, mas ó, beleza. Só aquela bolha que fica na água, você pula, o outro sai, tá ligado? É. Já soprou, já comprei um cassino. Cassino que é uns 100 milhões. Sei lá, eu. Comprei um cassino que vai me render uma grana. Beleza, isso é um investimento, mas pelo bem da Serena que pelo meu, porque o meu foi só divertir vendo o Suede soprando a gaita de fole com o cu. Dou um milhãozinho pra cada. Aqui, cara maneiro. É, valorizar as amizades. Um milhãozinho. Milhãozinho. Pô, isso daí você tá comprando. Um milhão mesmo, não é 10 mil, né? Tá um milhão, 10 cara. Mil é a você tá valorizando. Você tá comprando por um tempo determinado, que na hora acabar um milhãozinho, né? Ah, não. Daí eu vou dar um milhãozinho pra cada e falar, ó. Se você se acabar o dinheiro, você tá ligado que se você não quiser dar mais um milhão, a gente meio que se afasta, porque a classe social vai ser diferente, não, né? Eu deixo claro que se acabar o dinheiro, acabou a amizade. Saiba usar. Porra, cara, tá difícil. Ó, um milhão, velho. É difícil, velho. É, mas pensa bem, quantas pedras não compra isso? Cara, dá pra virar traficante. Você vira o presidente, o rei da Cracolândia. Eu viro parceiro do Marcola. É, velho. Fernando em Beira-Mar. Pois é, cara. Neves. Beleza, aí me sobra aí uns 90 milhões. Com 90 milhões, eu meto louco, cara. Eu encurto minha vida em 2 meses. Peraí, você vai diminuir 2 meses ou sua vida vai durar 2 meses? Minha vida vai durar 2 meses. Porque aí, velho, eu não vou ligar pra doenças sexualmente transmissíveis. Eu não vou ligar pra acidentes de trânsito. Não vou... Porque assim, sempre que eu vou ter um acidente... Sempre que algum... sempre que algum filho da puta me fecha no trânsito, o que eu penso é, ah, se eu tivesse dinheiro. Por quê? Porque eu ia falar, pô, me fechou, filha da puta? Eu enfiaria colocaria o carro na alma do sujeito. Dá vontade de brincar de GTA, né? Exato. Cara, seria, eu também um carro passo alugado, por isso. Então eu caguei, sabe? Então, meu, minha vida seria sem regras, lindamente. Seria um GTA mesmo. É. Eu não me preocuparia nem com o estudo, eu não me preocuparia com a vida em si, sabe? Eu ia falar, só se tem 90 milhões uma vez na vida. Cara, porque isso, se você gastou isso, um real, profundo, já não tem mais. Profundo. Exatamente. Então eu gastaria, assim, lazarentamente, cara. O único investimento seria do cassino, que eu morrendo, sua filha teria 100% do cassino, olha como eu tô pensando nela. Uhum. Em dois meses. Em dois meses, né? Dois meses. E você ainda ganhou um real de graça, um milhão de graça. E vai tocar a gaita de fora uma vez só. E uma gaita de fora, exatamente. Vai tocar uma vez só. A não ser que você goste. Eu acho que, assim, por respeito, você dois meses depois, mais. Quando o Tanish falecer, no funeral você deveria tocar de novo a gaita. No funeral, com cara. A boca. Com, não, com não, anos, com, né, cara? Pô, foi isso que garantiu o futuro da sua filha. Com o seu órgão reprodutor masculino. É, porque... Porque, assim, vai estar lá no meu testamento que eu gostaria, né? De uma homenagem. Isso. Que essa homenagem, caso não, seria cancelada a parceria. E sua filha perderia o todo... E meu cassino ia virar terra de ninguém. Já tá na vez do chá, né? Não, cara, eu tô falando ainda, cara. O título de capitalização lá das tartarugas. É, exatamente. Tudo. Ia tudo pras tartarugas. Mas, ó, pensa o seguinte. Eu te dei uma gaita de cu. Eu te dei um milhão de graça. Metade da sociedade com a sua filha num cassino, que depois de dois meses seria 100%, e você, como guardião legal da sua filha, você ficaria com 100%. É um tremendo de uma falta de respeito se eu não tocar no funeral então, dele. Então, pense que eu estou te dando todo o meu dinheiro. Tá. Só pra você soprar a gaita com o cu duas vezes. Duas vezes, cara. Uma na hora e outra no meu funeral. E tem que deixar pra filmar e botar no YouTube. Ah, e nisso, o Together, eita, no meu enterro, você tem que se vestir de morte e com uma foice lá, e daí conforme alguém se aproximasse do caixão, você ia ter que ficar, tipo, cabeça baixo, assim, só o capuz caído. E você com a foice, você só ia dar uma olhada pra pessoa e ia continuar lá. Demorou. Demorou? Justo. Então fechou. É, justo, esses cara. São meus 200 milhões. Eu posso usar Blood Mask? Não. Pra soprar o cu? Com o cu? É? Não. Pra que jeito você vai colocar Blood Mask na bunda? As pessoas têm que não, ver... Não, meu rosto. Não. As pessoas têm que ver a sua cara, cara. Eu tô deixando você e sua filha milionários, cara. É a minha vez de ganhar dinheiro e eu tô dando tudo pra vocês, cara. Ah, oh, que legal. Ele não acha legal isso, cara. Só porque eu quero que ele sofre, né? Justo, cara. Você fez por menos já. Já fez coisas por menos. Together, você faria? O quê? Por essas propostas aí, você tocaria a gaita? Pela Serena? Não. Pra ganhar esse dinheiro aí. O quê? Não vou dar Serena, mas nem tanto assim, tocar, né? Tocar a gaita duas vezes com o cu. Nós toca. É, aí. Isso aí. Nós toca, cara. Eu não sei que o Suede tem tanto amor ao próprio cu, assim, essa mixaria do caralho. Cara. Quem nunca tocou uma gaita de fora com o cu, ele ficou com carinho, cara. Quando você é milionário, ele é para caralho. Ele tem o sonho do príncipe encantado ainda, tá ligado? Quando você é milionário pra caralho, você pode dar o cu querendo dar o cu, que as pessoas vão falar, ah, lá, deu o cu. Foda-se, você tem milhões, entendeu? Essa que é a questão. Você vai continuar sendo hétero, Sueli. O bacana é assim, você deu o cu, beleza, o cheque especial, como tá? Ô, Sueli, você vai continuar sendo hétero. Não vai ser uma pessoa que vai estar sendo introduzida no seu rabo. Vai ser uma gaita de pólen. Você vai poder jogar no cassino que depois de dois meses vai ser seu e o dinheiro vai continuar com você. E você é a banca. Você vai ganhar dos outros, cara. Você é a banca. Você vai ganhar de você ganha. Mesmo, cara. Sim. É a mesma coisa que a gente trocar de lugar no Magic. Imbecil, você, né? Não, mas você vê, imbecil, eu valorizei você agora. Sim, com certeza. Então. Você só quer uma gaita no meu rabo. Porra, velho! É por milhões, cara! Eu só tô falando, você só quer uma gaita no meu rabo. Cara, libera essa mixaria, mano. Pô, seu cu não é tão cara assim, velho. O cara ficou chateado porque eu vou dar um cassino pra ele em troca de uma gaita no cu dele, cara. Pô, ali na curva ali, as menininhas trocam por duas pedras, velho, o cu. Você não vai ter que manter a gaita no seu cu por dois meses. Você vai tocar o hino da Escócia, que é o quê? Uns 5, 6 minutos. Eu já toquei, não toquei? Então pronto. Então, e depois no meu enterro você vai tocar. Tá, já toquei também, pronto. É. Mas ele não morreu ainda, cara. Só que no meu enterro é o repertório inteiro atual do Aerosmith. Eu acho que ele deveria tocar a discografia do Dream Theater. É, pode ser. Que não vai dar nem pra respirar com o cu. Xamã, 200 milhões. Cara. Xamã. Eu manteria ainda os meus planos passados, porque é o básico. Tem que ter alguma coisa. Você tem que ter. No meu conceito, assim, eu acho que você tem que ter alguma coisa ainda. Você tem que ter um bem próprio aí. Você tem, por mais cara. Que você tem que... Você vai gastar, é um dinheiro difícil pra você gastar. Não do seu jeito, que é, iria ter pro Suede. Mas é um dinheiro meio que difícil de gastar, mas todo mundo dá conta de alguma maneira, sendo com gaita de fole no cu ou não. Mas eu manteria o mesmo ideal, compraria uma casa. Eu acho que compraria empresas também e compraria mais instrumentos. Eu sou fanático por guitarra, então compraria mais instrumentos. Teria todas as guitarras dos meus sonhos. Teria um estúdio top lá e tal. Seria empresário de bandas. Aumentaria. Eu acho que investiria na cultura nacional, cara. Eu acho que tentaria fazer com que o Brasil ficasse tipo a Finlândia, os países nórdicos, fazer o país virar um país no metal. Com 200 milhões você já virou um puritano, então. Eu iria entrar meio, não pro ramo da política, cara, mas investir na cultura metaleira, vamos dizer, no heavy metal. Eu gostaria que o país fosse, tivesse uma cultura, eu queria banir o funk do Brasil. Mas já estão querendo, já tem 20 mil assinaturas no Senado. Sim, mas eu gostaria de assinar, não só assinar, como contribuir financeiramente. Vamos pagar os policiais aí pra descer o sarrafo em todo mundo. Exatamente. Vamos parar com essa putaria aí. E aí continuaria viajando, eu continuaria guardando dinheiro aí, deixaria gerar aí pra deixar minha vida um pouco mais longa aí e curtir bem mais. Justo. É, o contrário de todo mundo, ele tá querendo prolongar a vida dele. Exatamente. Conforme o dinheiro aumenta. Cara, a vida, porque a gente não gosta, a gente não pensa viver tanto porque a gente é pobre. A gente fica pensando que a gente vai dar trabalho, vai usar fraldão, essas porra toda aí. É, eu tô pensando no próximo passo e realmente o meu próximo passo é viver o máximo que eu puder. Sim, não quero virar um ciborgue, tá ligado? Mas eu quero curtir bem a vida, eu quero morrer feliz e... Como chama aquele procedimento que o cara aplica um bang na veia lá e se apaga? Eutanásia. Isso. E eu quero morrer desse jeito. Na hora que eu ver que eu tô chegando no ponto que eu vou dar trabalho, começando a ter memória de 10 segundos, começa a querer pegar um andador pra conseguir sair do lugar, aí seria lá esse momento de encerrar minha vida. A eutanásia tem que ser Bugatti Veyron na Autobahn. É mais legal, cara. Não. E embora numa bola de fogo. Não. Eu tenho medo de sofrer, cara. Eu tenho medo de sofrer na morte. Cara, 400 por hora você não vai sofrer. Não, mas sei lá. Antes de bater, você já esquece que quer sofrer. Você vê uns vídeos no YouTube, no Facebook, aí o pessoal sofre uns acidentes fodidos, aí fica sofrendo, tá vivo ainda lá. Tá tipo parecendo um Lego, cada peça pra um lado, tá ligado? E os caras tá sofrendo. Parece aquelas bonecas sem a perna, tá ligado? A cabeça. Você tá falando, mas quero comida, tá ligado? Tenho medo de passar por isso, então quero morrer tranquilo. Então chega no momento que eu acho que eu vou dar trabalho, pô, vamos lá, dar um reset aí. Se tiver que reencarnar, vamos reencarnar. Se tiver pro inferno, vamos pro inferno. Vamos encarar o que vem depois. Eu vou querer morrer por Tsutsu. Tsutsu? Pra quem assistiu o Futurama sabe. Tsutsu, eu já assisti muito morte do episódio por Futurama, mas não... É... Você já sabe. Várias mulheres extremamente gostosas te matarem de tanto transar. Ok. Legal. Ok. É esmagamento de pélvis. É isso, né? Caralho, mano. É isso, assim? No Futurama. Agora lembrei. Tá, agora então vamos para a última etapa. Dinheiro infinito. Infinito. Você percebeu que eu falei isso zoando, animal? Entendi. Então, dinheiro é infinito. Eu só tô conjugando certinho aqui. Desculpa, o professor Pasquale acabou de chegar na sala. Infinito. Infinito. É isso. Okay. Dinheiro é infinito. Mandar e-mail para nós, você não me corrige. É, porque já virou... Para nosco, você não me corrige. Já virou neologismo nosso, então, né? Vai, velho. Dinheiro é infinito. Ok. É porque é tão... Dinheiro que não acaba. Grande... Não, parece infinito, mentira, não é que não acaba. É infinito. Não acaba, então, ok. Aí sim, eu compraria um castelo na Inglaterra pra reviver as festas de Marquês de Sade. Aí dá. O castelo que ele morou já tá demolido. Então, um castelo lá que tem... Manda reconstruir essa porra, caralho! Vou mandar reconstruir essa porra. Por que você não constrói um castelo ao seu gosto? Não, porque eu quero do tipo do Marquês de Sade. Com bosta na parede e tudo? Não, isso foi quando ele tava na prisão. Não, isso é no fim da festa. Isso é quando ele tava na prisão. Aí, reviver as festas. Compre o castelo. Vou comprar... Não, já tá demolido. Vou comprar um... Não, aí você manda reconstruir local. Com as mesmas pedras que tinha. Local e reconstrói. É isso mesmo, É infinito. Se manda os caras cadar os pedregulhos. Pegar os pedregulhozinhos ali e reconstruir o bang. Vou fazer isso. Não tem limite. Vou fazer isso. Vou comprar todos os instrumentos bizarros do mundo. Oh, meu Deus do céu. Mas assim, todos do mundo, tipo, ninguém mais teria, só você. Não, assim, tipo. Sabe o que, não, que é pior, cara? Todos podem ter. Não, cara, você tá pensando o pequeno. O pior é que você não tem criatividade, porque você não inventa os instrumentos bizarros. Não, mas isso também. Mas você podia pagar, tipo, laboratórios pra produzir instrumentos bizarros. Mas, e você só ia lá pra provar. Cara. É. Gostei. Você seria o cara que inventou, tipo, a gaita de fole própria para cu. É. Tá ligado? cuaita de fole. É, isso. Não, assim, tipo, pra começo de conversa, a gaita de fole não é nenhum instrumento que eu quero tanto. Mas no cu. Agora perdeu o gosto pela gaita. Não, eu quero, mas eu quero outras coisas. Que ficou, né? É. Eu tenho minhas dúvidas que depois desse podcast, se o Sueli tivesse uma gaita de fole, a primeira teste que ele ia fazer seria pelo cu. Será que funciona? Será que é possível? Vai que o Tanicho ganha essa grana, né? Eu posso testar no banheiro essa gaita? Vou testar com a flauta de cenoura. Opa, entrou mais que o bocal. E aí, Sérgio? Aquele instrumento de manivelinha, de teclado, assim, coisas antigas, ancestrais, aqueles instrumentos. Não, manivela não é celta. Ancestral, cara. Um instrumento com de manivela. É, sim. Torta de danã já tinha instrumentos de manivela. Torta de laranja? É, de danã. Torta de danã. Torta de maçã. Torta de nã. Torta de cenoura? Então, pediria a Aurora em casamento. Puta que pariu. Cara, mano, imagina os filhos. Mano, imagina os filhos. Por que você não compra a vagina dela, velho? Você não precisa pagar em casamento. Não, você pode ir com o dinheiro dele, não, vai... não. Com o dinheiro infinito. Porque você não clona a Adele? Não. Com dinheiro infinito, véio. Você pode comer ela quantas vezes você quiser. Não. Tem que ser. É como fala? Natural. É natural. Vai ser, natural. Eu te amo agora. Se é natural, Eu tô sendo tão natural. Com dinheiro infinito é natural. Por que, natural, que não é natural, cara, quando você não tem dinheiro? Porque aí eu não tenho um trampo, não tenho dinheiro. Então mas tem que ser natural. Mais natural que isso, cara. Só se eu tivesse pelado. Mas como chegarei a ela sem ser natural? Então, como chegaria ao lugar que ela está? Hoje, como situação chegar a ela, financeira que você tem, você acredita que você for... Que é negativa. É, você vai a um show dela, você consegue chegar no backstage e falar com ela, você acredita que você arranca um beijo dela, que ela vai falar assim, não, você é o homem da minha vida? Talvez o encontro. Você acha que ela vai mijar com ela? Você acha que ela vai... Não, eu vou... Seriamente, eu tô pensando em deixar minha carreira musical, deixar minha vida pra ir morar em Matão com você. Jamais, porque é eu que vou querer fazer carreira musical com ela. Tá justo. Nossa, eu acho que você consegue. Pula a Aurora, vai. Eu acho que você pegaria a Adele fácil, cara. Não, ele quer a Susan Boyle. O Sueli cresceu à base de Mundo da Lua, tá ligado? Ele assistiu muito o programinha lá, da cultura. Dizem que faz bem pra criança, mas nem todas. Vai, Sueli. Cara, ia viver viajando pra tudo quanto é lugar. Não investi porra nenhuma. Ia deixar tudo que eu tenho quando morrer pra Serena, porque eu não vou durar muito. Não, mas o dinheiro é infinito enquanto ele tá na sua mão. Você tem que deixar uma quantia pra Serena. Ah, então, se é infinito, eu deixo 100 milhões pra Serena rendendo na poupança. Caralho, se é infinito, você vai deixar 100 milhões? Eu não consigo, que eu consigo pensar. Eu sou pobre, deixar 47 trilhões e meio. Você pode ser mais inteligente. Você pode fazer uma conta conjunta com a sua filha. Porque se é infinito, vocês podem usar o mesmo cartão. É, e foda-se. Então acabou. Okay. Ela pode usar a Lavonte. Obrigado, Chá. Nossa, a gente tá tendo que conceder a fantasia do Suede. O cara não tem mente nem pra dividir o dinheiro. Chá, essa deve ser a que tá completando o fardinho que eu tô bebendo. Então, dá um tempo. Quando você bebe, você fica burro. Um pouco. Eu fico um pouco mais lento. Isso aqui não é cerveja, é chá de burrice isso aqui, né? Asnarol, vou falar besteira aqui. Eu não raciocino. Vai falar que gosta até da Adele agora. Ele toma 6 latinas e de repente ele tá falando: meu choquito! Eu daria 100 milhões, eu daria 100 milhões pra cada um que tocasse uma gaita de fole com rabo. 100 milhões? Eu aceito, eu toco. 100 milhões eu não tenho frescura, conta. Não, cara. Exatamente. Demorou, Fred, eu pegaria meus 100 milhões e devolveria pra você se você tocasse pela terceira vez a gaita de fole. Eu já teria dinheiro infinito nessa questão. Filho. Mas eu devolveria. Espera chegar na vez dele pra você ver. Ok, mas. você tocaria a gaita de fole com rabo? Eu tocaria os deles, podia. Eu tocaria por menos. Se eu bebo cerveja, eu continuo raciocinando. Eu não tocaria, não. Não? Não. Por 100 milhões? Não, caguei pra isso. Ok. Ok, então todo mundo menos o Chá tocaria por 100 milhões e a gaita de fole também. Não serei o único que estaria no rabo. Tocaria por menos que isso? Não, se o Tanish, se qualquer um outro ganhar, você vai ser o único. Sim, ok, na minha realidade. Na minha realidade, você já deu 3 vezes. Ok. Nesse ponto de vista, Sueli, eu ficaria muito chato. Eu acho que não seria mais seu amigo, porque você me daria dinheiro pra tocar gaita de fole pelo cu, cara, e não pela amizade. Então eu ficaria muito chateado. Ele mandaria tomar no cu e ferraria um soco na sua cara. Olha que dó, você tá querendo me ferrar até agora e agora quer dar lição de moral. Vai se ferrar você. Você é o rico, não eu. Vai catar coquinho, gente, você. Gente, vamos parar, gente. Eu tenho gente. Dinheiro, então chora pra ter grana. Vamos. Acho que só. Hashtag chateado. Já tô com a Aurora, já tenho meus instrumentos bizarros. Puta, já tô com a Castelo de Marquês e Sade. Você não sabe, então, tá bom. Você não tá com a Adele ainda, velho. Você tentou a Adele, mas não conseguiu ainda. Aurora. Você não sabe se conseguiu a Adele. A Adele. Aurora. A Adele. Cara, eu viveria o resto, assim, tipo, depois de viajar, minha casa seria o castelo de Marquês de Sade. E depois o mundo seria minha casa. E é isso. Não é, fez sentido. Jogaria você falou. Em cassino pra caralho. Pensamentos pequenos. Então vai lá, Pedro. Mostra pensamentos minha reais. Minha vida tá feliz assim, tá, mano, ligado? A gente é pobre, agora a gente não que, sabe pensar. Agora que a lanche. Porra ficou séria. Velho, eu não teria lanche? Casa. Eu teria um avião. Eu ia morar dentro da porra de um avião e foda-se. Ia ter um piloto particular voando naquela merda pra onde eu quisesse. Enquanto eu não quisesse estar em lugar nenhum, ia estar em espaço aéreo internacional e foda-se. Comida entrega com outro avião, assim, no meu avião e foda-se. Nossa. Tipo o que fazem com combustível, que abastece avião em pleno ar, faz isso com comida também. Eu queria muito pegar Carla Pérez e Péricles pra fazer um especial de Natal da Cinderela Baiana se encontrando com o Papai Noel Baiano. Pornô. Pela brasileirinha. Porra, velho. Seria muito engraçado. As pessoas ficam idiotas, né, cara? Sim. Começa a ter umas ideias meio mirabolantes, assim. Cara, tipo, o dinheiro é meu. Vai lá, tomar no cu. Vou tentar com meu cu num porco espinho, tá ligado? Isso seria engraçado. Começa a pensar nesse nível. Nossa, eu ia pagar o suede pra comer o meu cu num porco espinho. Mas quanto que é? Tem que ver se ele aceita. Véi, eu ia estar em uma cidade por dia. E vá pra puta que eu parei todo mundo. Óbvio, eu ia ajudar todo mundo que eu pudesse. Chegou numa cidade, eu compro um carro ou uma moto, ando o canto que quiser. Ah, eu tô em acabou uma cidade por dia. Acabou o combustível, eu compro outro carro. Daria um carro pra um cego. Deixa o carro lá, assim, entrega a chave, documento pra alguém e foda-se o que aconteceu com aquele carro, se a pessoa não, foi presa. Não, mas foca em mendigos. Entregue pra mendigo sempre. Eu vou ficar quieto. Não tem... No todo dia inteiro. Também tô em uma cidade só, cara. Eu aumentaria a rede só pra ter mendigo no mundo inteiro. Ah, isso vai ter cueca. Cara, o que mais que eu faria? É festa pra caralho, é bebida pra cacete. Óbvio que eu não ia fazer tanto porque eu quero agora tempo pra aproveitar meu dinheiro infinito. Eu ia pagar o Elon Musk, a grana que ele quisesse pra mandar gente pra morar em Marte, só pra ver nego morrer lá, porque não vai dar certo isso. O que mais? O que você falou, Sérgio? Marquês, de CD? Não. Você ia pra festa também com asas. Aurora, nossa, eu ia mandar proibir essas coisas. O funk, eu já ia entrar nas delação premiada do caralho lá dos caras, chegar e pagar o Senado inteiro quanto grana eles quisessem pra passar a lei de proibir funk. Não, pode começar a matar os caras que produzem e fazem os funk, né? Sim. Começaria por aí, já. Pena de morte pra quem maltrata animais e foda-se o suede. Eu não maltrato, maltrata, eu só não gosto. Você queria dar ácido sulfúrico pro cachorro, seu filho aonde? Da puta. Aonde? No especial do... É, verdade. Ô, louco, o suede. No episódio também sobre o fim do mundo. Um monte de cachorro em casa. Mas você não precisa matar todos, faz um canil. É. Eu não pensei nisso na hora. Mas na hora que a gente falou de criança aqui... Vocês querem matar pessoa e criança, mata cachorro. Mas criança tá vendo como você... Ó, você tem o dinheiro infinito do universo, assim, você não quis ajudar criança. Eu ajudo. Não, mas já foi, já não ajudou. Só pensou na sua. Sim, é mais próxima. Eu ia ajudar sua filha. Obrigado. Você não. Então ok, minha filha tá ótima. Porque você é um cara chato que maltrata animais. Ok, eu não maltrato, eu só não gosto. Dessa vez a carta de fole não tá no negócio. Hã? Dessa vez a carta de fole não tá no negócio. Não, não quero nem dar chance, sabe? Pode crer. Então, puta, shows, assim, Rock in Rio. Eu ia fretar o Rock in Rio inteiro, só pra quem eu conheço, e só rock, foda-se, todo não, mundo. Não, é só rock, né? Foda-se. Porque os outros dias você descarta. Nossa, tô falando né? Foda-se pra caralho, mas toma no cu. Menos Cláudia Leite. Menos Cláudia Leite, Katy Perry, essas porraiadas. Anitta, vai tudo pro inferno. Aquele gosta lá, Adele. Adele, não. Adele, foda-se. Adele ia bombardear a cidade da Adele. Sabe que a Adele, a gente tá falando da Aurora, né? Não, vocês estão falando tipo a Adele, é Adele. Não. Tipo isso. Adele é Adele, a Aurora é Aurora. Ah, vá. Não, assim como Naruto virou todo desenho japonês que você gosta, a Adele virou Aurora. Aurora. Não. Sim. Instrumento jamais. Musical, eu ia comprar a fábrica. Vá pra puta que eu pareço, eu quero ter todos... Não, eu ia comprar a porra da fábrica. Da que eu quisesse. Ah, eu quero uma Gibson personalizada, não sei o que. Beleza, compro a fábrica, mando fazer e venda a fábrica. Eu tenho grana. Por que você não põe fogo na fábrica? É uma boa ideia também. Mas aí não teria mais aqueles instrumentos. Então, só ele. Eu já ele manda o meu. Fazer os dele e bota fogo ele na fábrica. Ele tem só uma, né? Tipo, manda banir todas as Gibson do mundo. Ele manda matar os caras que fazem tipo instrumentos. Tipo um Stratovarius lá, o violino. Ia mandar clonar o Dimebag Darrell. Stradivarius. Trazer o cara de volta pra tocar aqui. Quem? Dimebag Darrell pra fazer o Pantera de novo. Você ia trazer ele de volta? É, manda clonar. Cara, você tem dinheiro, você consegue. É, velho, é dinheiro, mano. Você pensou, entendi. É pequeno. Ele vai pra Marte, cara. Ele leva o... Não, eu não vou. Eu vou mandar a gente pra lá. Ah, pensei que você ia pra lá. Eu já mandava o DNA lá. Pra clonagem, você tentar fazer alguma coisa do tipo. Ó, bota os patos aí. Né? Bota os patos, os porcos e os... Que mais que tinha? Nossa, o bode. Eu ia pegar o... tudo, botar num foguete e mandar pro sol. Só é bom. Na verdade, eu ia pegar toda a corja de tudo que é lugar. Mas você não ia se divertir antes com eles? Não, ia me divertir vendo uma mancha solar nova. Ia dar o nome deles pra mancha. Que mais? Nossa, eu ia mandar escrever meu nome na lua. Hã? Porra, velho, que coisa de pagode. Melhor. Eu ia mandar desenhar um pinto na lua. Justo. Pra aquele ninguém laser. Mais fazer música do tipo, ai, a lua, não sei o que, a lua vai ter um pinto. A lua me traiu. Traiu. Manja aquele laser do Riquinho. O laser do Riquinho que ia desenhando um monte de Rushmore da família do Riquinho. Faz isso na lua. Vai desenhar um caralhão na lua. Exatamente. Caralho. Porra, poderia ser uma buceta, né? Contrata o Hancock pra desenhar um caralhão na lua. Hancock. Se ele colocou a marca do maluco lá, ele põe um caralho. O que mais que eu ia fazer? Que mais, velho? Cock. Viajar. Eu ia pagar passagem de viagem pra todos os meus amigos, pra onde eles quiserem. Não é mais fácil comprar empresa? Hã? Não é mais fácil comprar empresa? Eu não quero ter dor de cabeça com funcionário. Eu tenho dinheiro. Então, você paga pra quem alguém tem a dor de cabeça. Então, eu já tô fazendo isso. E tudo primeira classe, pra não ter essa putaria aí de, deu overbooking, vamos meter porrada em alguém e chutar pra fora do voo. Não, eu fretava, na verdade, um avião pra cada um. Que você quer ir pra Alemanha? Vai de avião lá, foda-se, vai. Pega um Azul da vida, pega um Emirates aí. De um avião azul, vazio, cara. Pra você. Porra, de Azul. Azul, mano. É pro Suede. Ah, tá. Valeu. E a gente nunca vai ser patrocinado pela Azul. E eu acho que é isso, minha vida. Suave, cara. Together. Oi. Então. Dinheiro infinito. Dinheiro infinito, cara. Bom, com dinheiro infinito, eu acho que eu compraria uma ilha gigante. Ou um país. Eu compraria um país. Eu compraria uma ilha, mas tem que ser grande, ou se não um país, cara. Arrancava todo mundo de lá. Uma ilha grande, tipo a África e a Eurásia. Pode ser, cara, mas tem que ser grande. Não precisa ser tão grande assim, vai. Uma ilhinha com uns 100 quilômetros, vai, de extensão. Pequena. Eu arrancava todo mundo, 100 quilômetros tá bom, cara. Arranca todo mundo de lá e fica só pra você. Eu arranco todo mundo de lá e monto uma cidade, cara, do jeito que eu quero. Chamo quem eu quero pra lá, levar todos meus amigos, cada amigo vai ter uma mansão. Cada um tem uma, cara. Dá uma mansão lá dentro e vai ter de tudo, todo dia. O cara comprou, mandou tudo. Bora. Eu vou comprar Airlines. Não vou. Cara, quanto bode tá passando aqui hoje? Que bode? Chegou no dinheiro infinito, é bode pra tudo quanto é lado. Não, mano, faria isso aí. Compraria essa merda aí, faria festa todo dia, tudo ilimitado pra todo mundo que quiser ir pra lá, que conheço. Lógico, levaria mais gente, né? De fora. Molieres, cara. Pra não, eu nem falei de Molieres, porque pra mim já isso tá incluso, já tá incluso, né? Já é o pacote. Não, só já faço tá falar, eu tenho dinheiro infinito. É infinito, cara. É infinito, você pega qualquer mulher. Infinito. Mano, é menos Aurora. O Suede até arrepiou, cara. Você falou dinheiro infinito. Você pega até o Suede. Não, o Suede é aquilo você pega que sem todo dinheiro, mundo fala. É sem dinheiro, né? O famoso ditado que ensinam em todas as escolas e todos os avós passam para seus netos: dinheiro na mão, calcinha no chão. É. E tem menos um aeroporto Aurora. Nesse lugar. Não, o Suede é muito escroto. Ela não ia criar o Suede nem com dinheiro, todo o dinheiro será? Do mundo. Será? Um aeroporto que quem quiser chegar lá, amigo meu, a hora que quiser entrar e sair. Eu conheço um tá cara feito. Do Brasil que tem um aeroporto aí. É, deixa quieto. Mas dá pra vender drogas no aeroporto. É isso que ele faz. Mas é, isso aí, cara. Pra mim isso aí tá bom já. Não ia sair de lá, não. Como ia ser o nome da sua ilha? Hã? E o nome da minha ilha, cara? Puta, cara, isso é uma coisa difícil, cara. O nome da ilha. O meu avião ia chamar Airboga. Tá bom, velho. Ia ter um curvo na lateral, assim, desenhado. Yeah. Então já sei o nome da minha ilha. Ah. Bog Island. Tá bom. Bog Island. Justo. Dinheiro é infinito. Suede. O quê? Ele já falou. Nossa, mas você é burro, hein? Não sei, mas eu estou falando. Eu infinito. Tenho dinheiro infinito. Ah, agora infinito. Você falou. Suede. Eu pensei que estava bebendo da mesma cerveja que primeiro, eu ia mandar mudar o dicionário, infinito. Tirar a palavra infinito e colocar infinito. Portanto, a partir de agora eu estou certo. Mas é como duas não, palavras? Sim. Você não, senhor, nesse momento eu tenho. Agora é a vez dele, agora ele o tem, agora ele infinito é uma palavra infinito ou é duas palavras? Não, é M-finito. M-finito. Exato. Ok. Não junto, né? Não, junto. Não, é do jeito não, que ele quiser. Eu estou mudando o dicionário. Cala a boca. Seu bosta. Você é um pobretão, não, pra você, boca. Pra você mudar o dicionário, você tem que comprar uma cadeirinha na Academia de Letras. Ele compra a Academia de Letras e tudo que é palavra, cara, que você fala ele tá errado, eu vou mandar colocar letra, como certo. Academia de Número, velho. Ele compra a academia que ele quiser. O professor não Pasquale pode. Vai ficar desempregado. Nunca mais vai apresentar um programa TV Cultura. Não pode. Não pode? A gente tá no Brasil. Então, eu pagaria todos os políticos e tudo mais e vou mudar a palavra infinito para infinito com M. E pra você ficar feliz, eu mudo arbusto para arbustro. Aí você aceita, meu? É infinito, seu arrombado? Arbustro. É infinito, pode ser, então? Não, mano. Você não vai estar errado falando arbustro e eu não vou estar errado falando infinito. Não tem M antes de PIB, cara. Ah, mudei, cara. Eu paguei. Mas com esse dinheiro todo, você não precisa da autorização dele. Ele tomar no cu dele. Então, a partir de agora, eu tenho dinheiro infinito e eu tô certo. Bom, Suede. Gaita de fole. Gaita de fole no boga. Porém, um clarinete de cenoura no canal da uretra. Oh, interessante. Não é interessante, não, não cara. Já, sua que... filha vai ser sustentada para o resto da vida dela. E só pra constar... Você já fez por menos. Um clarinete tem uma palheta... Se vira. Você depende. Tá preocupado com sua filha agora ou com o teu pau? Faz uma cirurgia. Só que, assim, por questões biológicas, não tem como. A gente dá um jeito. Não tem como, Tânia. Não. Estou colocando Tânia, a situação em que a gente dá um jeito. Do mundo. Ele pode fazer um bocal mais pequeno próprio pra uretra. Mais pequeno, chá. Mais pequeno. Mais menor. Muito mais. Animal. Muito é infinito. Mais. Ele tá certo, ele tá certo. Eu coloquei no sonar. Mais pequeno. Mais pequeno. muito mais menor de pequeno. Exato. Ó, pra começo de conversa, você vai me dar um pau biônico? Não. De ferro? Não, então, cara. Então como não. Eu vou tocar um clarinete cara, no canal cara, da uretra? Se vira. A questão é, sua filha biologicamente pro não resto tem como. Da vida gente, dela. Gente, jogou a cenoura no rabo, você acha que o que mais é impossível? Ó, a gaita de fole por uma pressão anal, biologicamente, talvez pode ser possível. Então a gente até consta ideia. Mas um canal da uretra... Consta ideia? Consta a ideia. Consta ideia. Eu sei como faz pra você tocar. Como? Eu coloco um dreno na sua bexiga pra ir tirando o líquido e algo pra ir enchendo de ar. Então, conforme você faz força pra mijar, só sai ar. Justo. Portanto, agora você pode tocar um clarinete pelo pau. Você pode colocar um caninho no pulmão e... Cara, a ciência tá bastante evoluída pra conseguir fazer isso, cara. Por mais que você consiga fazer isso, não há pressão para pressionar a palheta. A questão é, você vai tentar ou não vai? Você vai me dar as situações que eu vou precisar para tocar isso? Sim, uma câmera filmando você e transmitindo ao vivo, um clarinete de cenoura e um... uma gaita de fole. Só que você precisa me dar a cabeça de um pau de ferro. Não. Que ferro, cara? Ele tá te dando você todas vai ter, as chances. Nem você que toca você clarinete que com a boca você de vai ferro? Tentar ou não vai para sustentar sua filha pro resto da Tem vida? Tá ok, mas beleza. Eu preciso conseguir, né? Era só o que eu precisava ouvir. Beleza, agora eu posso pensar em algumas coisas. Cara, eu não consigo você pensar contra a biologia, em nada. Cara. Eu pago a biologia, cara. Você paga? Ele beleza. Clonou o Dimebag Darrell, cara. Foda-se a biologia. Ok. Argumento válido. O dicionário brasileiro, ele vai ter um chip no Suede, que vai ser implantado enquanto ele dorme, então ele não sabe. Peraí, a sua questão de ser infinito leonário é me ferrar. Não, deixa eu infinito falar. Leonário. Deixa eu falar, você fala. Passa de trilhão. A gente não inventou essa palavra, então ela não é válida. Exatamente. Palavra inválida, pipipi. Exatamente. Então, o que acontece? Você falou até da Adele e eu deixei isso. Deixa eu falar agora. Eu não falei da Adele. Você falou da Adele, um cara. Chip não, implantado não no pescoço do Suede, ligado com os neurônios também, cada vez que ele fala, corrige alguém, essa palavra automaticamente passa a existir no dicionário e ele automaticamente tá errado. E ele automaticamente toma um choque. Exato. No saco. Então, não existe mais erros de português. Podemos falar como a gente quiser, ok? Isso é chato. Que chato. É. Escuta funk hoje em dia. Eu não escuto. Chato é você parar a pessoa e corrigir ela quando ela tá falando. Não. É sim. É não respeitar o coleguinha. Chato pra... Exatamente. Não, isso eu tô ajudando na formação mental da pessoa. Ninguém tá pedindo a sua ajuda. Ninguém pediu pra você corrigir. Então, ok, mas que seja mais evoluído, por favor. Chamou de Pokémon. Xingou a mãe, hein? Porque estrutura é cultural diferente. De Pokémon, cara. Estrutura hoje cultural hoje você diferente. Sabe como o ensino é na escola pública. Ok, pessoas mais velhas não têm obrigação. Beleza, pessoas da nossa idade têm obrigação. Não, porque o ensino na escola pública não estimula o aluno a querer aprender direito. Ok, você vai ficar satisfeito com isso? Os alunos ficam, essa que é a questão. Essa que é a questão. Você na ele sua tá posição... Ele tá preocupado em gastar dinheiro dele. Você não pode se colocar como superior porque você sabe qual que é o certo e qual é o errado. Então... Eu não tô me colocando como superior. Mas corrigir os outros é feio. Depende da ocasião. Você fez com o xamã e você fez comigo. Sim, vocês estão querendo enfiar flautas no meu cu? Por que que eu não posso corrigir vocês? Foi desagradável. Você é pobre. Você vai pensar no dinheiro. Flauta no seu cu é uma suposição se a gente tivesse dinheiro pra caralho. Você não precisou de dinheiro pra ser babaca. Ok. Você só precisou de 6 cervejas. Não, mas sem cervejas eu também corrigiria. Isso é algo que está implantado em minha alma. Não, porque com sem cervejas eu falei errado pra caralho, cara. Quê? Mas eu falei errado. Não, sem cervejas. Não, ok, entendi. Você falou errado pra caralho. Com sem cervejas eu nem falo. Exato. Né? Então, vamos lá. Todos os meus amigos poderiam usufruir do meu dinheiro, porque ele não acaba mesmo, então foda-se. Ou seja, todo mundo vai ter dinheiro infinito. Contanto que... E lá vem. Ai, minha flauta no cu. Todos vão assinar um contrato que vocês não poderão ter coisas melhores do que eu. Então eu vou ter que morrer? Menino leite culpeira. Eu vou ter coisa para caralho. Mas é simples, quando a gente tiver alguma coisa igual ou melhor que você, você vai lá e comprar algo melhor que a gente comprou. É. Não, mas se vocês comprarem o que for melhor de tudo... Você manda fazer o melhor. É, pode ser. É uma boa. Então, é uma boa. Você não, consegue, você tem dinheiro, não, gente. Todos os meus amigos estão beneficiados. Não vou ajudar crianças. Desculpa. Nem do Haiti? Não dá. Nem é pouco dinheiro. Himalaia? É pouco dinheiro. Não dá. Suede. De novo. Você, cara. É luz. Em sua homenagem, a York fabricará potes de pipoca que vem com uma colher dentro. Nossa, cara. Sensacional, cara. Eu sou um menino bom. Chamado Pipoca Adele. É, Pipoca Adele. Pipoca batata. Não, vem escrito batata e é pipoca que tem dentro. Isso é engraçado. E com colher. Cara, eu gostei disso. Eu quero uma batata que vem com pipoca. Ó, estúdio, instrumentos, essas coisas, eu não preciso, porque eu vou nos estúdios mais fudidos que tem, os instrumentos mais fudidos, e gravo lá mesmo. Compro o estúdio, grava e vende de novo. Ou põe fogo. Não preciso comprar. O cara vai fazer do jeito que eu quero e foda-se. Mas, eu posso destruir depois. É. Põe fogo, cara. Mas eu não vou comprar o cara. Eu vou chegar, vou falar, vou destruir depois que eu gravar e vou dar um dinheiro pro cara construir de novo. Destruiria o lugar que produziu tantas bandas boas, que nos influenciou até hoje. Sim. Você botaria fogo na história daquilo que fez a gente ser o que somos. Sim, por exemplo, se você falar Bay Road, desse jeito, eu botaria fogo no seu também. A Bay Road, eu ia lá e eu ia pagar a faixa de pedestre. Strawberry Fields, eu ia mandar plantar chuchu, sei lá, pra não ter mais morangos. Morango seria banido da face da terra, tá? Porra, cara. Eu esqueci de falar uma coisa agora. Fala. Eu compraria a capela que está tocando a música que o John Cage compôs, que vai acabar daqui a uns 300 anos. Eu destruiria essa capela. E tirava o tijolo de cima da teca. Eu mandaria, sei lá, uma cápsula pro espaço com um HD, sei lá, de 500 mil teras, só com MC Brinquedo pros astronautas, pros extraterrestres, né? Saberem nunca o que a gente ouve. Nunca vierem à Terra. Aí eles vêm pra destruir. Cara, sim, não vem mais em missão de paz, né? Não, mas... Não vem querer mais ajudar com dinheiro infinito eu não quero paz. Com dinheiro infinito eu quero ver a desordem mesmo. Você quer ver o oco. Eu quero ver o pior da raça humana. E assim como no episódio... Mas já não estamos vendo aqui no Brasil, já não estamos vendo com o funk? Acho que dá pra piorar. Com o funk samba. Porque, ó, o funk ainda tem o tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá. As músicas passariam a ter só tchu, tchu. Tchu. Viraria o metrônomo, tchou. E aí? Exatamente, seria isso e monossilábicas ainda, né? Jardim de infância, então, seria a escola do funk. E eu acho que assim, a minha diversão com os meus amigos seria ver o limite das pessoas por dinheiro. Nossa senhora. Mas ó, eu puxaria, eu ligaria pro Tio Gai, você tá fazendo outro lugar pra Equar, foda-se, vamos ver o que seu vizinho faz por 100 mil reais. E daí a gente ia na casa do vizinho do Tio Gai e... faria ele fazer absurdos com 100 mil reais. Tipo uma gaita de folha. É. Porque eu não preciso falar que eu teria tudo melhor, porque isso já tá implícito. Mas o que eu faria era sacanear os outros. E esse negócio do dicionário, ligaram com o Suede, e a pipoca batata. Pipoca batata é bom. É. E você, Xamã? Dinheiro infinito. Cara, dinheiro infinito. Eu amo minha esposa, cara. Amor, tá eu te amo. Né? Tá no avião, né? Não, cara, não tá. Mano, eu falei do começo pra você. Bota desculpa, essa porra é no que avião. Eu pensava, como eu falei, eu amo minha esposa, tô tentando saber se ela tentou entrar em contato comigo pra ver se eu não vou dormir no sofá. Ok, mas é tudo no avião, senão dá interferência no gravador. Okay, desculpa. Você tá corrigindo de novo, Tanicho? É, não é palavra que tá, eu tô corrigindo. Começando agora, eu já desmaiei o Sueli da face da terra. Caralho! Ele é chato. Ô, louco, vocês sempre tomaram banho junto até os 25 anos. Ó, partiu pra agressão física, deu soco no amiguinho. suquinho. Agora ele tá suco, gente, não, a gente nunca viu o Suede tão nervoso. Hoje ele tá estressadão. É o que eu falei pra ele, que hoje eu não ia comer ele. Mas enfim, nem tomaria mais banho. É, eu amo minha esposa, cara. E tenho um filho com ela também. Mas faria um cartão com a mesma conta bancária que a minha, pra ela viver a vida dela, curtir o que ela tiver que curtir, gastar o que ela tivesse que gastar. Amaria ela do mesmo jeito, mas cada um vive sua vida. Eu estou falando na minha vez. Mas por que com menos você não fez nada por isso? Porque é limitado. Uma hora com menos pode acabar e o peso da culpa vem com tudo. Sim, sim, é limitado. Dinheiro limitado, você pode perder tudo, pode acabar com tudo e ficar sem ninguém, sem nada, vagando. Então eu daria o dinheiro, amaria ela do mesmo jeito. Ok, homem romântico. Mas daria o dinheiro pra ela fazer o que ela tivesse que fazer na vida dela, no nosso filho. Eu amo ela, mas eu daria dinheiro pra ela sumir. Literalmente sexo, droga e rock and roll. Foda-se. É isso daí no mundo inteiro. É sexo, droga e rock and roll. E eu curtir até onde desce. Pelo que eu percebi, todo mundo, a regra é dinheiro infinito, foda-se, né? É tipo isso. Elas vão ter, cara. Acabou, você não tem que se preocupar com mais nada. Tiraria as leis sobre humor pejorativo, que eu adoro ofender as pessoas. Eu adoro ofender. Não, tem um negócio que eu faria pro Suede também. O que seria? Primeiro que eu mandaria raspar a cabeça dele. Segundo que eu mandaria fazer um implante de cabelo. Então não precisa tipo raspar. Tipo aqueles que tem no Facebook, sabe? Que os caras colam uma peruca aquilo e chacoalham a cabeça, mano, do maluco. Eu ia mandar fazer um desses pra você. Aquilo da hora, valeu. Não, mas ele estaria morto. Porque é verdade, porque eu chamei ele de marido. Agora, na realidade dele, na minha você já estaria morto. Você é cuzão. Eu gosto de você pra caralho, mas você é cuzão. 15 anos ele de amizade. Ele é legal, mas vacila. Por isso, grana. Cara. Por isso. Por dinheiro é infinito. Por dinheiro é infinito. Infinito. É infinito. Infinito. Tá, não, peraí. Você tá na mesma realidade que ele? Agora eu tô, porque você é chata. Agora eu tô, porque eu tenho dinheiro infinito. É, agora eu tô. Eu faria a mesma coisa que o Tani. Mudaria o dicionário e era sexo, droga e rock and roll. A hora que vocês mudassem o dicionário, acho que eu já tinha me matado. Não ia aguentar esse não, negócio. Não, eu ia... Não, primeiro eu ia manter você vivo pra ver isso acontecer. Você matar, ia, cara. Sabe por quê? Eu ia fazer isso na sua frente. Ia fazer você assinar que você estava ciente e que concordava. Não, você ia ser obrigado. Eu ia fazer não, fizesse. Te dava um bolo de Cinderela, tá ligado? Não, você ia, sabe por quê? Deixa eu te explicar. Diariamente você ouve erros de português. Você corrige as pessoas diariamente e elas continuam cometendo os mesmos erros. Não. Então não faz diferença nenhuma. Errado. Na maioria das vezes elas param. Então por que você continua falando arbustro? Não, eu não continuo falando. Ixi, farlando, é. Falando arbustro. Mas eu me corrigi. Pra você se sentir bem, farlando agora está no dicionário. Não. Estaria. E você assinaria embaixo que foi ideia sua. Não, farlar já é francês, já. Não rola. Hã? Farlar, é. Uma alemã, você fala português. Eu bater de asas de borboleta, essa porra. É sério. Enfim, seria isso daí, cara. Seria básico. É sexo. Rock and roll e o que mais eu tivesse vontade de fazer, foda-se. Ah, eu quero destruir um monumento lá que é histórico. Pá, manda bomba. Pra quê? Porque eu quero. Ô, muçulmano. Porque eu quero. Eu ia derrubar o preconceito. Muro da... Puta que pariu. Nossa. Não fale assim dos muçulmanos. Falando sobre o Muro das Lamentações, eu ia derrubar, mas agora eu pensei melhor. Colocaria aquelas bombas, sabe aquelas bombas terrestres que pelo toque, quando você pisa em cima, mina. Isso, mina, desculpa. Caralho, mina é uma bomba, caralho. Você tá morto, tá? Esquece, pode me corrigir. Terrestre é uma bomba, arrombado. Então aquela mina terrestre, eu colocaria dentro do Muro da Lamentação. Na primeira testada que o maluco desce no muro, já ia pro saco. Mais uma bomba terrestre, então. Só deixa avisado que o mais preconceituoso daqui... O mais preconceituoso daqui é o Suede, ele que chamou esse doente pra participar. Queridos ouvintes, enviem e-mails totalmente com o português totalmente errado, por favor. Isso, critiquem o preconceito absurdo do Suede com muçulmanos. Parabéns, vocês vão ganhar 10 no Enem desse ano. Nossos ouvintes são quase todos formados já. Foda-se, vocês vão ganhar 10 na vida, então. Ó, Renato, você que é o mais velho da turma, você tem que se preocupar com o Enem, cara. Renatex, eu acredito em você, por favor, não erre. Mas, Suede, você quer dar considerações finais, hein? Pessoas, atentem-se ao português e à norma padrão da língua. É apenas... Manel, abraço. Entenderam? Entenderam. Posso fazer minhas considerações finais? Pode. Pessoas, não sejam chatas corrigindo os outros. Os outros. Sejam os outros. Jardineiro. É Jesus. E as árvores. Samanóis. Vocês não têm noção quanto isso crava no meu peito. Você não tem noção como quando você fala tá crava tudo no certo, nosso peito. Né, cara? Só que arbusto tem toda uma construção semântica não pra isso. Não tem, vai não, gente, quando você desculpa, tá certo. Não é, não. Eu sei que eu tô errado. Eu sei que eu tô errado. Eu tenho que ir embora, gente. E o que eu tenho que editar essa porra? Ah, vamos todo mundo tomar no cu. Chegamos ao fim de mais um Cat Swed. Hoje ficou puto, cara. As coisas, né? Fazer o quê? É gente querendo colocar a flauta no meu rabo. É gente errando português. Demais da conta. Pra o problema caraca, é a flauta, né? O pinto tá de boa. Exatamente, cara. Você tocou pelo canal da Uretra também, não esqueça. Ah, e, porra, é muito bom, né? Quando a gente tá porra, aqui... Porra, é muito bom, Tani. Reunido. Porra, é muito bom quando a gente tá aqui reunido, tá vendo? O cara que corrige português tá não vendo? Deixa você terminar a frase. De um jeito. Ih, porra! É muito bom estar aqui reunindo todo mundo, como sempre! Você tem que falar as vírgulas também, né? Continue. Vocês já pensaram em tirar o cabo do microfone do plug ali do Sueli? Direto. Já, direto. Sempre. Principalmente quando eu começo a falar de Aurora e comer pipoca de colher. E, porra. E agradecer ao Together. Quer falar alguma coisa? Eu? É. Já falei tudo que eu tinha que falar hoje. Tudo bem. Xamã, quer falar alguma coisa? Pô, cara, foi um prazer gravar pela primeira vez aqui com vocês. Essa conversa totalmente construtiva e destrutiva em relação ao Sueli. Quero participar mais vezes pra falar mais podre dele. Vai. Que são 15 anos de amizade, 15 anos de aturação. Mas a gente vai pegar um de história de infância aí. Cara, se você pegar a história de infância e adolescência, tem muita coisa então pra contar. É nóis. Não vou falar que são coisas obscuras, porque o Sueli já é obscuro, né? É, verdade. Então ele... Mas tem muitas coisas trevas. Que as pessoas ainda não sabem sobre ele. Vamos descobrir nos próximos episódios. E só quem já viu o peludo do Sueli sabe. Ai, e se você quiser mandar um feedback, falar quanto, o que você faria, né, com todo esse dinheiro, envia no contato arroba locomotiva26.com.br. Repita, Suede. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Pau no cu do Suede. Repita, Chugada. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Xamã. Eu, como é que é? Você ouviu quatro vezes, velho. contato@locomotiva26.com.br. Pau no cu do Suede. É isso aí. Repita, Álvaro. Batata, oba, potato. E é isso aí, com essas informações. Não, temos mais uma forma de contato, não temos? Temos. E qual é essa forma de contato? WhatsApp. E como faz pra entrar no grupo do WhatsApp? Entra no grupo do Facebook Passageiros do Locomotiva. Lá você vai precisar de algum retardado pra te autorizar. Vai ter alguém, normalmente é o Álvaro. E vai ter um endereço eletrônico colado no topo da página pra você clicar e, tá, e entrará direto no grupo do WhatsApp. E o link? Ou então você entra na postagem deste podcast e vai ter o mesmo endereço para você entrar e cala a boca, Sueli. E o link. Exatamente, lá podemos conversar sobre várias coisas interessantes. E vocês podem sugerir músicas para rolar no background dos podcasts, assim como foi com este podcast, ok? E eu acho que é isso e falou. Até. Ó, todo mundo bota no celular no modo amigo. Ô, Sueli, pega uma cerveja pra mim. Você vem pra passar o fim de semana. E eu fingo que tá tudo bem. Com ele duro na cama. Você e minhas bolas. Você chupa as bolas. Eu quero a música do Sueli, ó. Jeito que eu quero. No abacaxi, curte Bilal. E pega Bilal. Quero pega te Bilal. Estuprar. Ih, chocolate até o quero. No dia seguinte, amar. O coxa ainda tava rindo pra caralho jogando. Seu cu pra mim é tudo. E ele tem uns negócios dele começar a rir do nada. É, não, a gente tava lá jogando, aí o Together chegou. Aí de repente ele começa a cagar de dar risada. Caralho, o que você tá rindo aí? Vivendo abacaxi, pega Bilal. Cacete. Ele é muito daqueles caras. Nossa, eu lembrei de uma piada que me contaram hoje de manhã. Me contaram na semana passada. Ô trem, filha da puta. Pipoca? Com pipoca. Manteiga? Docinha? Você vai tomar cerveja de colher agora? Não. Ah, tá. Você vai chupar pipoca de colher? Cara, que bicha, velho. O que você acha de pessoas que chupam pipoca de colher? Cara, eu nunca tinha visto um viado tão grande, olha que eu vi vários ladyboy, cara. Um viado tão grande, sou tão alto assim, cara. Não, mas não, um viado tão grande, eu tô vendo do raio do seu por cu. Por que você come a porra da pipoca de colher? Eu já lavei a mão. Ai. Foda-se. Nossa, cara. Não, mas a teoria da... Rachi, não, velho. Não. Você fez a unha também? A teoria da pipoca de colher é a seguinte. O gosto metalizado da colher deixa um sabor um tanto quanto diferente na pipoca. 2, 1. Eu tenho uma... Que isso? Que isso, cara? Você tá chorando com a bunda? Que porra? Que bosta ruim, cara. Que foi? Porra, tem alguma coisa pra passar o nariz? Tem, a mão. Tênis? O que aconteceu? Eu fui arrotar, voltou cerveja pro nariz. Que porra. Passou na pia aqui, ó. Não, passou. O álcool evaporou, já queimou. Se quiser suar na pia, pode suar ali no tanque. Passou em você. Não, no tanque. Nossa, together, velho. Porra, velho. Puta que pariu, mano. Eu colocaria um filtro no cu do together e um no do Álvaro, porque ele também faz as coisas muito erradas. Né, que o problema é que o Álvaro peida na garrafa, pet e deixa marinando. Caralho, mano. Graças a Deus o vento tá a meu favor aqui. O que aconteceu na Tailândia? Você tinha que ver, hoje ele ficou peidando no carro. Aí eu não sentia cheiro. Na hora que a gente saiu pra ir no shopping, fechei o carro e tal. Na hora que voltou, a gente sentou no banco, foi aquele buff, sabe? Subiu um bafão de cheiro de cu. E puta que pariu. Cara, você vai chegar no ponto de grana infinita, você chega no ponto Tony Stark, é putaria generalizada, cara. Não, cara, você vai comer. É que se foda. Você comprava um país, fazia coisa. A gente ainda não vai chegar no ponto Tony Stark. E mesmo com tanta grana, o Tony Stark quis casar, velho. É, exatamente. Porra. Ele já inventou até a punheta musical ali, igual você e o Suede fizeram. Ó, um dos criadores da punheta musical é o Xamã. Parabéns, cara. Você é doente. Tocar um Mozart, cara, também. Cara. Gente, eu gostaria de pedir desculpa a todos vocês. Ah, não, velho. Graças a Deus, o vídeo está meu. Paga um filtro pro cu do Together, cara, por favor. A gente paga um filtro pro cu de todo mundo. Cheiro de lavanda, sabe? E assim. Mano, chegou aqui, velho. E assim. Dentro de Tailândia, eu tô descobrindo que realmente a comida tailandesa faz mal, velho.